começa mais uma prorrogação. Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida, oi, tá que tá ficando muito legal, nosso amor é veneno, veneno do bem e do mal, adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, o prorrogação, adocica, oi. Nossa senhora, mano. Jesus. Eu preferia assistir os otários. Sabe o que eu prefiro? Eu prefiro que ele chegue igual no outro programa e fale: ô, o professor começou. Não, isso não. Eu prefiro que ele fale só do programa, cara. Caralho. Cara, isso aí é muito ruim, cara. Cara, é a pior, o pior é quando não tem a música, que não inicia de jeito nenhum, fica muito escroto. Ficou horrível. Horrível. Você só fala isso porque você não tava nesse podcast. É, faz porra mesmo. Cara, na moral, eu quero ver tu fazendo Bob Esponja aí, né? Isso é desenho. A gente já tentou fazer uma. E ficou Digimon. Uma merda, eu sei, mas tem que fazer. Ficou uma merda. A gente tentou fazer. Qual foi a melhor abertura? A melhor abertura de prorrogação? A melhor de todas? Todos são ruins, né? Não, uma, não. Eu gosto muito. Duas que eu gosto muito foram as duas que eu iniciei com o hino. O de São Paulo e do Corinthians. Eu gosto muito do Davi Luiz pode ser cruel, é do mal. Essa é muito boa. Essa é muito boa também. Melhor. Hoje eu já dei uma ideia aí pra quando o Tomás estiver que vai ser a melhor de todas, cara. Não, é, essa do Marx é uma boa ideia. Eu tô apostando 100% nela. O Tomás, que não tem? Puta que pariu, é quando o Tomás estiver. Até não, porque aí. Tem que ser o Tomás quando o Tomás estiver. Cara, guarda e enterra essa ideia. É. Eu gosto muito também. A gente não iniciou uma com Robson? Já foi da Belo, cara. Já teve Bela, a do Belo é boa, hein? Não. A do Belo é boa. Eu gosto de tomar no cu. A do Belo é boa. A do Belo é uma entrada bonita. Do Padre Marcelo Rossi é legal. Que ele tem tocando. Sabe o que a gente tá devendo? Molejão. Molejão tem um extra. Já teve, não teve? Abertura não. Eu acho que foi um extra e que tem um extra da gente cantando várias músicas do Molejo. Sim, porra, eu lembro, cara. Foi no dia que eu tava jogando Spore. É, a gente ficou cantando várias músicas do Molejo tudo junto. Ficou o extra inteiro. Tem uns 10 minutos de extra a gente cantando essas músicas. Porra, aí sim, hein. Tem que falar mansa. Teve que falar mansa? Falar mansa, acho que não, hein. Tem que falar mansa, hein? Mas sertanejo, acho que teve Sandy Júnior. De Sandy Júnior é boa, hein? Não, teve uma do Sandy Júnior que foi cortada. É, que foi do especial, não foi? Não foi do especial? Foi, do Dick Joy? Que era tão ruim que eu cortei. Do Dick Joy meu boy. Não, teve dois motivos. O cara errou a música. O Lucas errou a música 500 mil vezes. Mas é porque a gente tava gravando sem ser ao vivo. É porque era ruim mesmo. E aí eu fiz a abertura também, né? E aí, pra quê, né? Tinha uma abertura de... Ficou quanto? Aquela abertura versão curta. Tem 2 minutos, né, mano? Então, esquece. Sim, aquilo lá, mano. Acho que tem que ter Calypso aí. Calypso não teve? Não teve, Calypso. A gente sempre falou do apoio aqui ao Chimbinha, né? É um absurdo, né, mano? É um absurdo. Eu sou sempre Chimbinha. Agora a gente pode fazer com o X Calypso, né, mano? Que é a banda do Chimbinha. Não, eu sou eu. Eu acho que também tem que ter Amado Batista, gente. Amado Batista é bom. Já iniciou com poema, não iniciou já? Tá faltando um cantor gaúcho aí. Não. Não, não, vai tomar no... Cala a boca, seu coluno. Claro que eu odeio música gaúcha. A gente já... Eu comecei com Machado de Assis, eu não lembro qual poeta que eu comecei. Não, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Essa foi boa, essa foi legal também. Não, cara, tem que ter funk. A próxima funk, vai ser o quê? Tom Jobim. Teve umas com funk agressivaço. Tom Jobim não canta, mano. Tom Jobim não canta. Caramba, a gente já teve várias aberturas aqui, cada vez inovando. Gostei muito da de Natal, hein, Craig? Aquela música. É melhor. Do... Pô, marcas do que se foi, cara. Marcas do que se foi, pagode, né, mano? É, mano. Tim Burton e Amigos do Samba. Aquela é muito boa. Tim Burton e Amigos do Samba. Aquela é muito boa, cara. Eu até agora tô com a foto do Pão de Mel, cara. E o Melô do Dragon Ball? Não, o Melô do Dragon Ball foi boa, hein? Foi melhor, essa foi da hora que a gente começou, hein? Foi legal, hein? Bem, mas é isso. Lembrando aqui das aberturas do Prorrogação, estamos todos aqui, o convidado especial que tá participando bastante já. Participou mais que o Tomás. É, o Lozecan tá aqui de novo, do Gekko. E... Eu sou Big Brother, gente. Vamos assistir. É só apoia quem assiste o Big Brother, mas eu não tô assistindo. Já saiu até nude, cara. Porra. Já teve esse nude. Esse Big Brother promete. Olha só, que coisa. Já teve pegação, Lozecan, nesse Big Brother? Não, eles estão girando num bagulho e dançando. Provavelmente tá tocando Marcas do que se foi. É a foda do líder. Ai, caralho. Bem, mas é isso, vamos embora para as notícias, a gente tem bastante coisa para falar, vamos lá. Vamos embora falar de notícias. Nossa primeira notícia aqui é uma notícia tanto quanto interessante. Chelsea e Tottenham podem dividir o Wembley na temporada 2017-2018. Tá o da notícia aí, porque a preferência será do Tottenham. Então, essa decisão é um tanto quanto, assim, não é confusa, assim, ela já é meio que acertada, assim, em termos legais, assim, porque o que acontece? Tottenham vai construir um estádio novo e o Chelsea vai reformar o Stamford Bridge. É, e o que acontece? A reforma do Chelsea vai demorar muito tempo, ficar uns 3 anos reformando, são cerca de... É a cidade. É, são cerca de 500 milhões de libras, tá? Que dá alguns bilhões de reais. Caralho, mano, não, sério, mano, é muito absurdo a reforma, velho. Tipo, mano, o preço... Porra, hoje em dia é 2 bilhões e 500, né? Mais ou menos? 2 bilhões e 600. É muito exagero o valor. Tanto que o Tottenham vai construir um estádio novo. É uma reforma, cara. Mas olha só, também tem que ter noção que, se eu não me engano, o estádio do Chelsea, ele fica numa região tão central e muito antiga de Londres, tipo... É muito complicado mexer na região. O estádio do Chelsea fica no bairro de Fulham. Tanto é que, pra quem não sabe, o Chelsea não é rival de ninguém de Londres, nem do Tottenham, nem do Arsenal, é do Fulham. Porque o time pequeno é rival de time pequeno. Não, mas o Fulham é maior que o Chelsea. É. Com certeza eles vão reformar tudo ali em volta. Sim, provavelmente. Tanto que rolou um papo de um tempo atrás de o Chelsea ter oferecido pra comprar o terreno, que em conjunto desse terreno vinha aquela fábrica que era a fábrica onde foi gravado The Wall, tá ligado? Sim. E aí a ideia do Chelsea ter prometeu que ia fazer uma reforma no local onde tinha a fábrica antiga e ia acoplar a fábrica como se fosse um museu ao terreno. Só que aí a prefeitura de Londres não deixou eles fazerem isso. É. Provavelmente sai muito mais barato. Porque, porra, até porque o Land Rover está escolhido. Não, mas a reforma é mais cara. A reforma é sempre mais caro, cara. É bem mais difícil você reformar e manter. Tem que ter uma TV por assento, né? Também tem isso. Mas o Tottenham vai construir um estádio novo com 400 milhões de libras, o que é 100 milhões a menos. Mas é caro já, hein? Não é, só que é maior que o novo Stamford. Você vê a diferença. O Tottenham vai gastar menos. Tem mais construção. Demanda, né, mano? Tem mais demanda. Mais demanda. Tem mais camisa. Tanto que, na disputa, o que acontece é o seguinte. Os dois times pagaram. O Tottenham pagou primeiro e o Chelsea depois entrou com o dinheiro. E aí, o que, que eles decidiram, né, os responsáveis pelo Emirates? Olha, vai realmente dividir os estádios. O Tottenham vai ficar por menos tempo, porque o estádio deles termina bem antes. Mas a preferência é do time do Tottenham por demanda. É, Chelsea. Foda-se, você não ganha porra nenhuma mesmo. Se foda. O que eu acho muito estranho, porque saiu a concessão do Estádio Olímpico e ninguém quis pegar essa bomba tirando o West Ham, né? É, só o West Ham quis pegar. E, porra, é um estádio de 60 mil cabeças, tá ligado? Pra cima. Estádio Olímpico? O Estádio Olímpico de Londres. É. Tipo, o que acontece também. O Estádio Olímpico de Londres não é o Wembley, não é? Não, é o Wembley. Criaram pra Olimpíada outro estádio, tá? Isso. E aí o estádio já tinha por volta de 50 mil pessoas pra cima, tá ligado? Entre 50 e 60 mil pessoas. Só que aí no acordo com o West Ham, quando o estádio fosse liberado pro West Ham, vão tirar a pista olímpica e vão fazer até o campo de arquibancada. Então o estádio vai passar de 60 mil pessoas. Tá? Porque o estádio atual que o West Ham tá, se eu não me engano, eles estão com máxima capacidade de 40 mil pessoas. Acho que é menos ainda. É, 30 e pouco, 38. E o West Ham já falou e reclamou várias vezes. Não comporta de forma alguma a torcida do West Ham isso aí, tá ligado? Não, tanto o West Ham quanto o Tottenham, ele já tem demanda. Porque, pra quem não conhece, é pagamento de carnê lá na Europa, né? Principalmente na Inglaterra, né? Então você, tipo assim, você compra a temporada inteira e normalmente você não consegue comprar jogos. Caro pra porra. Pra caralho. Sendo o mais caro de todos, mano, do Arsenal, né? O jogo de Champions League do Arsenal, pra vocês terem noção, é 400 libras. Sim. 400 libras hoje, R$1.600. 2.000. A média do estádio do Arsenal é mais de 100 libras, não é? Não sei. Por partida, cara, se eu não me engano, é porque as Copas da Inglaterra e a Copa da Liga, eles abaixam um pouco o preço. Mas, se eu não me engano, a média de preço do Arsenal girava entre 75 a 90 libras. Cada cara jogo. É caro pra porra. Tipo, é muito caro. O ingresso do jogo do Arsenal é o ingresso mais caro da Europa inteira. Tá sempre lotado. Tá sempre lotado, mas é caro pra porra, tá ligado? Ah, mas também é torcida, pô, quer dar o dinheiro pro time pra ver se essa porra vai pra frente também. Mas também vamos lembrar que vamos lembrar também que tem vários. Ele vem, pega esse dinheiro e dá no, sei lá, mano, do Ebuê. Não, há um tempo atrás era assim, tipo, porra, eu tenho aqui sobrando 40 milhões de libras, eu vou gastar em quem? Arshavin não é tão ruim, mano. Vou pegar. Não, mas tem casos muito piores, cara. Vou pegar aqui os meus 30 milhões de euros e vou dar no Chemek. Foda. Caralho, eu acho que não tem mais dessa, né? Sim. Não tinha um sul-coreano, mano, que nego ele não deu maior grana. Um atacante que não deu em porra nenhuma. Porra, acho que sul-coreano não sei, mano, mas francês teve vários. Mano, acho que a cada contratação dessa tem pelo menos uns 1.000 carnês pegando fogo, velho. Se eu não... Aí, então, completando a informação, o que acontecia? Tanto o Tottenham quanto o West Ham já tinham anunciado que eles tinham fila de espera pra compra de carnê de um novo estádio, tá ligado? Tipo assim, o West Hart Lane tem base de 37 mil pessoas, tá ligado? Eles já tinham fila de espera de papo de 40 mil pessoas, tá ligado? Pra novo carnê, tá ligado? Era nessa vibe. Então, pra eles, vale muito mais a pena fazer um novo estádio. Sim. Eu sei que o do West Ham, o pessoal reclamava porque dava muito... Tipo, o West Ham, óbvio que dava muita treta, né, mano? Mas dá uma treta pra caralho o time do West Ham, tá ligado? Só uma questão pra finalizar. Ô, cara, a gente tava discutindo isso antes de você chegar, cara. Você não acha que o Anfield é muito pequeno pro Liverpool? É. É pequeno pra caralho. É sim, tipo... Não cabe ninguém, o mano. O que aconteceu é que o Liverpool já fez proposta pra cidade mais de uma vez nessa última década de fazer a construção de novo estádio. Só que a cidade de Anfield você faz comparação até Londres, é uma cidade pequena, tá ligado? Então a cidade, cidade... tipo, mais ou menos que é uma cidade, é em Liverpool. Não, em Liverpool. Falei errado. O... é... eles viraram e falaram assim, tipo, cara, não tem muito lugar pra construir um novo estádio, tá ligado? Eu falei, Liverpool é pequeno, é ruim de fazer a parada lá. Tanto que o próprio Everton já teve essa ideia. Constrói... é porque até o próprio Everton já teve ideia de construir um novo estádio e tudo mais e tal, e a prefeitura barrou, tá ligado? De a construção de estádio lá. Diferentemente do Brasil, né, que você constrói estádio na esquina da tua casa... O Brasil é grande pra porra também, né, mano? Também tem lugar, porra, aqui no Rio de Janeiro você tem lugar pra construir estádio um monte, cara. É, ah, é que o dinheiro público é mole, né, velho? É, mole. Aí, e aí a prefeitura barrou, o que acontece? A Anfield já tá em reforma, tá ligado? Já estão querendo expandir a Anfield pra 60 mil lugares. Mas é muito complicado, pela primeiro que pela região onde que o Anfield, tanto a Anfield quanto o estádio do Everton, porque eles são separados por 100 metros, não, 100 metros ficou maluco. 100 quilômetros. Louco, é um campo de futebol dividindo os dois, né? Não, é 5 quilômetros. Nem deve ter 30. Entendeu? Tinha a distância de um... Tanto que, por exemplo, tem jogos, né, entre... Você tá, por exemplo, tá sendo filmado em Anfield, que se eles dão aquele zoom por cima do estádio, tá ligado? Você consegue ver o estádio do Everton. De tão perto que os dois estádios ficam. Não, do estádio de Anfield, você vê o estádio do Everton, né, mano? Mano. Agora, porra, tipo, não tem muito o que fazer, tá ligado? Ali em Liverpool. É. Seria ter um estádio fora de Liverpool. Ou então, cara, os dois times se juntarem e fazerem um estádio único pra cidade, tá ligado? Que aí poderia vir a ter espaço, tá ligado? Se a cidade toda tivesse um espaço. Eu duvido. Mas eu duvido que isso aconteça. Ué, mas na Itália fizeram essa porra aí, mano. O Inter e Milan? É uma treta. É uma treta fudida, mas... cara, a treta, por exemplo, a treta é tão forte em Milão que o Milan já lançou a maquete e todo o projeto de um novo estádio só do Milan pra 45 mil lugares. Na mesma vibe do estádio da Juventus, entendeu? 45 mil lugares não cabe, mano. Entendeu? Puta merda, velho. Mano, é melhor continuar na treta. Eu acho tão divertido, cara. Ainda mais que uma torcida chama o estádio de um nome, e a outra chama de outro. Acho maneiro isso. A Lazio tem a mesma treta, não tem? Também divide estádio. Tem vários times na Itália que divide estádio. É, a Lazio e Roma divide o mesmo estádio. É o estádio olímpico, não é? É, olímpico de Roma. Os dois dividem da treta também. Não, da treta é forte, né, mano? Só que pelo menos é os estádios de 80 mil pessoas, né, mano? Aí, sim. Pelo menos isso, né, mano? Porra, fica da hora. Porque sabe o que é foda, mano? Mano, você vai construir um estádio de 40 mil pro Milan? Estádio de 40 mil pro Milan não cabe, né, mano? De jeito nenhum. É muita torcida. Porque, tipo, é que é foda. Porque no Brasil, os times grandes geralmente tem estádios grandes, né, mano? Tipo, porra, sim. O São Paulo tem um estádio muito grande. É, né? Os times grandes que tem estádio, né? É, os times grandes que tem estádio. O Corinthians agora tem, mas não é, nem é tão grande assim, né, mano? Você para pra pensar. É, mas e tem é TV no Victoria. E não, é mas muito é limpo e muito tecnológico, pode não, velho. É muito tecnológico, tá errado isso aí. Cadê as fichações, né, mano? Tem que ser fichado, tem que ser de quebrada. Na Europa lota, né? Aqui não. Porra, que lotava, né, mano? Não, Milan tinha que ter um estádio maior. O Corinthians tá chegando próximo disso. Tá. Mas você viu a média de torcida da Copinha, mano? São Paulo tá com uma média alta pra caramba, mano. Tá, mesmo. Tá, tipo, 12 mil pessoas, quase. Sim, isso é muito pra Copinha. Pra Copinha, mano? No Barueri, velho? É? Porra. Tá bastante gente, mano. Eu acho que tô surpreendente. Mas é também isso. Com o time bosta que tão, cara, qualquer esperança que eles verem na Copinha é um alento. Olha, eu não falaria nada de um time que agora tem o craque e o papo. Falou o cara que tinha o time, é o craque do time era o Pato. Não é, mas eu nunca desdenhei dele. Tem porque ele é filha da puta. nunca critiquei o Pato. Eu acho que o Corinthians tá bem se a solução se contratasse o Mamute pro ataque. Eu prefiro o Mamute que o Pato. Nossa. Ao nível. Mas então vamos embora, vamos falar da próxima notícia, que essa aqui é consideravelmente interessante. Gol. Goleiro pode encerrar carreira por causa de religião. Olha aí. Veja só. E viva a ignorância. Esse só pode ser evangélico. Deixa o cara, mano. Não critica o cara. O cara acredita no que ele quiser. Não, eu tô dizendo que isso é fanatismo exagerado. Cara. Acredita no que ele quiser. É exagerado? Até que ponto é exagerado? É que é. Cara, eu vou dizer assim. Eu não concordo com o que ele tá fazendo. Mas assim, você acredita que você quiser. O que acontece é o seguinte. Evangelho Cast. Olha só. O que aconteceu foi o seguinte, tá? Chama o Pirulina do Moura aí. Pra tretar os dois. Caralho. Olha só, talvez você. O time do Londrina, recém-promovido à Série B do Brasileirão, né? Alguns de vocês saibam, né? Ah, ele era do Londrina? É o Vitor, goleiro do Londrina, tá? Ele, algum tempo atrás, ele mudou de religião, ele se tornou um adventista, entendeu? Que porra é essa? Que é um evangélico. Que acredita no advento. Só podia ser evangélico. Ele é evangélico. O cara tá ofendendo muito forte os evangélicos. Calma, cara. O cara tá muito puto, né? Não, calma. Não é de zoa? Calma, cara. Calma, cuidado aí, os evangélicos vão te matar, mano. É, o evangélico é tudo fanático. Caralho, mano, coitado do evangélico. Caralho. Tinha que ser esse pessoal do sul, né, mano? Cara, o pessoal do sul é foda, mano. Aqui no sul, cara, se a pessoa evangélica, ela é completamente fanática. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, mas aqui é o exagero. Os cara tá mano, mas que você. Mano, cara, esse cara é muito exagerado, mas o que você esperava com um cara que veste capuz branco e sai por aí com tocha na mão? Caralho. Que merda, hein? Cara, por que ele parou no fim? Então, o que acontece é o seguinte: segundo a religião dele, a religião adventista, a forma com a qual os adventistas veem a religião, eles veem que o sábado é o dia do descanso. Então ele não poderia jogar no sábado. Que pariu, cara. Então o problema é o seguinte: ele tava com problemas no Londrina, ele até tava conseguindo jogar, porque ele tava revezando. No dia que tinham jogos aos sábados, o reserva entrava. Meu Deus. Entendeu? Pô, rodízio, velho. E o que aconteceu? O cara. Aí você vai ver o técnico do Londrina é Juan Carlos Osório. O que acontece é o seguinte, esse cara tava até com proposta da Chapecoense, porque ele tava indo muito bem, entendeu? Só que aí ele falou assim, só que aí a proposta aconteceu antes dele se tornar adventista, entendeu? Aí ele se tornou adventista, e aí a Chapecoense falou, calma lá, você não vai poder jogar no sábado, porque tem bastante jogo no sábado. Aí ele falou, não posso jogar no sábado, aí a Chapecoense falou, foda-se. Então fica aí jogando. Eu não acredito, cara, que foi por causa disso. Puta que é sério, ele não pode jogar no sábado. Ah, olha, cara, tem certas coisas assim que, meu Deus. Mano, é sério mesmo que você não pode jogar no sábado, cara? É sério, porque ele não pode jogar no sábado, cara. Que alguma vez algum infeliz escreveu num livrinho que no sábado é proibido. Cara, sábado é pra descansar mesmo. Cara, eu vou falar pra você. É domingo. Não, mas também sábado. Sábado é mó ruim, cara. A gente nem vê o jogo no sábado. Eu nunca vejo jogo no sábado. Mas quando, tipo assim, mano, o cara fala que é pra descansar, o que ele fica fazendo, mano? Ele vai ficar o dia inteiro jogando videogame. Mano, eu tenho certeza que ele inventou esse pretexto religioso pra ficar metendo um Ragnarokzão no sábado. Não, nem Ragnarok. Ele é mais virgem ainda, ele deve ficar jogando Tibia. Não pode, cara. Não defende Ragnarok, não, nem Tibia. A parada é que ele não pode modificar nada do sábado depois das 6, cara. Aí ele não pode jogar, senão ele vai, o pai vai ter modificado. Não, porque senão ele vai pro inferno, né? É, isso aí, cara. Exato. Não, tudo no final vai pro inferno. Então... Cara, ele já afirmou assim. Ele afirmou em declarações oficiais, assim. Não, eu sei que a minha decisão é controversa, muita gente fala isso. E aí ele começou a criticar o futebol. Porque ele falou assim, porque o futebol, nós somos escravos da bola. Quando você é um trabalhador normal, você trabalha de segunda a sexta. Mas e, que ninguém, Se você joga... fode na vida trabalhando. Quem dera se eu pudesse estar jogando bola. Vai tomar no cu, cara. Eu sou jogador... Mentira, mano. Eu trabalho mal 6 dias por semana. Vai tomar no cu. Eu tô com raiva desse cara agora. Ele declarou aqui, ó. Racista aí. Abre aspas. Se meu trabalho fosse outra atividade, seria bem tranquilo. Porque normalmente as pessoas trabalham de segunda a sexta. Mas como no futebol a gente não tem essa abertura nem liberdade, porque somos escravos da bola... Então tava querendo jogar segunda a sexta futebol, todo dia. É difícil, é só olhar o nosso calendário do futebol brasileiro. Ele começou a criticar o futebol brasileiro. Simples, cara, ele que vai virar pastor. Vai pros cultos cantar. Eu queria jogar futebol de segunda a sexta por uma gravata, pele de gravata, deixa no Excel. Mano, vai tomar no cu, cara. Caralho, eu trabalho 6 dias por semana. Não quero ouvir falar que trabalhador normal trabalha de segunda a sexta. Trabalhador normal é esse? Eu sou trabalhador autônomo, mano. E eu viro, às vezes eu trabalho sábado e domingo, cara. Virado direto, então. É, só que daí você não trabalha segunda, terça nem quarta. Não é bem assim não que funciona, não, pra mim. Geralmente eu trabalho a semana inteira e continuo trabalhando na outra semana, tá ligado? E tanto é, que. O cara fala que é religioso, mas fica trabalhando aí no sábado. Eu sou católico, eu não tenho esse caô aí não, mano. Eu posso trabalhar no sábado. Não tá escrito na Bíblia? Não, não tá escrito aí. Não é assim que funciona a Bíblia, tá escrito, não. Então tá escrito no Advento. No Advento. Tá escrito lá na Bíblia, mano. Deus disse, porra, mano, trabalha sábado não, cara. Caramba, mano. Essas interpretações da Bíblia, mano. O pessoal vai longe. O pessoal vai longe demais. Não precisa. Eu trabalho no fim de semana, não tem escala não. Mas olha só, a vida é do cara, né, mano? Cara... Se ele quiser foder a vida dele, senta-se. O cara faz o que ele quiser da vida, mano. Ele é o goleiro do Londrina, ele não é o goleiro do Barcelona. Tá, mas ele poderia ser o goleiro do Chapecoense. Senta-se agora, né, cara? Ele ia ser goleiro. Ia ter um aumento salarial bem considerável. Imagina se o Ter Stegen vira de um time. Não ia ter problema, ele já fica no banco mesmo. Não, o Neuer vira de um time. Aí é um caô. O Neuer já é um caô. É nada, mano. Essa galera faz pacto com o demônio, mano. Mano, eu olho o Neuer, ele tem o cara... O Neuer faz, mano. Olha a cara dele, mano. O Neuer... Eu olho pra cara do Neuer, mano. Isso daí não é de Deus, não, cara. O Oliver Kahn também não era, não. Olha a cara do Oliver Kahn, lá. Porque esses caras... Esses caras aí é do capeta, mano. Então quer dizer que o diabo quer que você trabalhe no sábado aí? Eu acho que é meio... Não, cara... O diabo quer que você trabalhe todos os dias. O diabo quer mais é que você se foda, tá ligado? Então quer dizer que cara... o Lucas tá fazendo a vontade do diabo, trabalhando todos os dias. Tipo isso. Olha que hipócrita, mano. Que hipócrita. Aqui o ponto dessa discussão chegou, cara. Que volta foi essa, cara? O nome desse provocação tem que ser Lucas, vírgula, um escravo do diabo. Caralho, mano. Bom, agora que o Carlos chegou, a gente pode parar de falar. Eu quero saber, Carlos, ele trabalha todo dia, cara? Não. Ele nem trabalha. E no final de semana você trabalha? O quê? Ele nem trabalha. No final de semana você trabalha? Também não. Ele não trabalha. Ele é um playboy. Playboy. O Lucas vai pro inferno. O Carlos não, porque o Carlos não trabalha, né, mano? O Carlos faz... Cara, eu pego muito fila de vez em quando. Mas, o Carlos mano, faz que nem Deus mandou. Ele vai pela farra, beber e comer mulher. É isso mesmo. Tá na Bíblia. O papo da farra e coma muita mulher. Nossa. Ter vários rolinhos. Tá na Bíblia, meter vários rolinhos. Caralho. Tá na Bíblia, Deus disse, para cada rolinho, um boquete. Nossa. Tá errado, cara. Tá errado, a gente tá mexendo com coisa que não deve mexer, cara. Cara, você já só pra saber, ô, era o Marcos, só pra saber, qual é a Bíblia que tu usa? Bíblia do teleiro. A Bíblia do gato dele, né, mano? Caralho, é a Bíblia do Ronaldinho, tá ligado? Bíblia do Zlatan, cara. Bíblia do Zlatan. Caralho, mano. Bem, então é isso, vamos embora pra próxima notícia. Já deu pra falar do goleiro, já deu pra falar de Bíblia. Então vamos embora. Está gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! tivemos a premiação da Bola de Ouro da FIFA. Olha só, o Messi ganhou como melhor jogador, com Cristiano Ronaldo em segundo, Neymar em terceiro. Ninguém liga, ninguém liga. Não, a gente só discorda. Eu discordo, só isso. Mas tudo bem, porque o Cristiano Ronaldo não devia estar aí, mas tudo bem. O que surpreende na realidade, né? No, na Bola de Ouro a gente teve até a seleção da Bola de Ouro lá, o time. Nossa, cara, horrível a seleção. Não. E o time teve maioria brasileira ainda. Não, o time é horrível. O time é Neuer, que nem foi, é Thiago Silva, Sérgio Ramos, Marcelo, Daniel Alves, Modric, Pogba, Iniesta, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Eu não sei que situação. O Sérgio Ramos foi o melhor zagueiro. Eu não acho sei. Que falta aí o André Santos na esquerda, o William José no ataque. Cara, tem... Não, esse time tá muito errado, cara. Esse time tá muito errado. Eu não entendo o Pogba nesse time. Eu entendo o Iniesta. Eu não entendo... Mano, tem algumas posições que eu trocaria, mano. Várias, na realidade, né? Eu não, cheguei a fazer um esboço, porra, aqui. Pelo amor de Deus. Mano, Klein lateral, né? Klein Moreno. Klein Moreno, né? Que a zaga... Cara, a zaga é Jones e Smalling, cara. Oh, Jones e Smalling. Podia ser Smalling e Sacou. É, Smalling e Sacou. No meio tem que ter o Henderson. No meio, não. Henderson e Wilshere. Wilshere, Lallana. Cadê Lallana nesse time aí também? Que aí a gente tá falando de um time de verdade, né? E o Walcott? Qual o melhor Walcott? O que falar desse time de melhores do mundo sem Douglas? Isso aí é um erro, viu? Não tem Douglas, não tem Casemiro. Você vê, não tem Rafael Tolói. Cara, não tem Champions, cara. Não tem Apodi. Né, mano? Não tem Douglas Cachaça, velho. Não tem Iago Pikachu, não tem Yuri Mamute. Esse foi injusto. Caralho, mano. Não, mas falando sério, quem daí vocês trocariam ali? Fácil, assim. Eu tiraria, sei lá, o lateral direito, que não tem ninguém, e colocaria o Iago Pikachu. Sabe quem eu pensei na lateral direita? Sério mesmo? Tipo, ninguém fala muito. Falaram agora por causa do Puskas. Mas eu colocaria o Florenzi, mano. Ah, não. Não força a barra. Ele fez não uma puta barra. Temporada. Não, fez. Não, ele fez uma boa não, temporada. Não. Você vai colocar o Lan de novo, porque não tem ninguém? Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, eu acho que o Jerô... É melhor falar que o lateral direito foi expulso. Eu botaria o Jeromito na zaga. Cara, eu tiraria o Sérgio Ramos fácil pelo Chiellini, mano. Não, eu acho essa mais fácil, tá ligado? Essa é a mais fácil. Porque, o goleiro, tipo assim, eu não sei se colocaria o Sérgio Ramos. Tu vai pra volância, tipo, Pogba não fez a melhor temporada. Tipo, Marquise valeria muito mais a pena. Então, eu tava pensando nesse time, num 4-4-2, com Marquise e Rakitic. Marquise e Rakitic na meia Iniesta. Eu acho que pra também do Rakitic melhor que a do Iniesta. Bem melhor. Eu tava pensando em colocar os dois. Num 4-4-2, colocar o Marquise e o Rakitic, o Iniesta e o Miller na meia, e no ataque Tevez e Messi. É porque é o ano de 2005, tá ligado? Porque se fosse a outra temporada passada... 2005, né? 2005. Porra, eu tô bem hoje, né? Se fosse só a temporada passada, alguns caras, porra... Podiam estar fácil, por exemplo, a temporada passada do Fábregas do campeonato inglês foi boa, tá ligado? Pô, o Sanches fez uma puta temporada. O Sanches, o Hazard também. O ano do Sanches é muito bom, tá ligado? O Sanches fez uma puta temporada. Até hoje, Sanches tá bem. É que o Sanches agora tá contundido, mas... Ele tava uma puta temporada, ele não caiu nenhuma vez, tá ligado? Porra, eu senti muita falta de Lewandowski, tá ligado? E Tevez. Cara, mas aí poderia fazer três na frente, levando na frente e Tevez. Ah, bota quatro logo, mano. Que cara, quem que ganhou de técnico? Eu não vi Luiz essa Henrique. Porra. Quem foi? Luiz Henrique. Ah, que bosta. Eu queria ganhar Sampaoli. Sampaoli tava na disputa, eu colocaria Sampaoli. Eu tava bem emocionado, felizão, e não ganhar. Eu colocaria Sampaoli. Sampaoli... Mano, eu vi... Da hora é ver o voto de cada pessoa, né? É, tem porque, votos, cara. Porque, tipo, cada pode votar... Todos os técnicos de seleções, né? E o capitão de cada time, uma parada assim, né? É todos os técnicos de seleção. todos os capitões, e tem o pessoal que é escolhido, tipo assim, a FIFA escolhe uns caras aleatórios de imprensa do país, tá ligado? É, no Brasil é o Kleber Machado na Globo e mais um infeliz no Sport TV. Cara, é absurdo, eu cara, não consigo entender. Eu não consigo entender, por exemplo. Tem que chamar Neto, craque Neto. Craque Neto, craque Neto. Cadê o Cajuru? Cadê o Cajuru? Tira o Lang. É Renato Augusto. É por isso mesmo que eu falei. Cara. Chico Lang e craque Neto, os dois matando o Renato Augusto, velho. Que foda. Melhor do mundo, Renato Augusto. Melhor técnico do mundo, Tite. Tite, é, mas... Não, isso eu acho bem capaz, mano. Não, o Chico Lang com certeza, mano. Chico Lang, com certeza. Pô, mas o Tite fez uma... Pô, foi bem pra caralho, mano. É, mas foi o melhor técnico do mundo. Não foi o melhor técnico do mundo, mas foi bem, pô. Não... Que isso? Que outro time aí ganhou seu campeonato nacional com tanta folga quanto o Corinthians? Caralho. Só o PSG, só o Bayern. A Juventus também ganhou o italiano na maior folga. Ah, mano, mas eles roubam jogador de outro time, velho. Cara, nessa vibe, o PSG... Tá até com um novo projeto, tá ligado? Eles querem ser campeões antes de fevereiro, tá ligado? Nesse próximo eles ano. Eles querem ser campeões da próxima temporada já. Né, mano? Eles querem acumular já ponto dessa temporada pra próxima, tá ligado? Pra não precisar nem jogar. Né, mano? E PSG, inclusive, que tem uns caras aí que poderia, tipo, Matuidi, Verratti. Tiveram temporada fodida. E aí vai Thiago Silva, tá ligado? Que não teve a melhor temporada da temporada. Não, eu colocaria. Não, aí não tinha que estar lá. Que ele, ó. Caras para tiveram... com isso, para com isso. Que chamou esse cara? Tinha que estar lá o Jeromel. Cara, sabe o que é pior? Eu detesto essa reclamação. Thiago Silva chorou, Thiago Silva chorou. E ele é bom, tá ligado? Mas ninguém, não, ninguém é assim. Ninguém é assim. Mas a dupla de zaga era a dupla de zaga da Juventus. Não tinha nem o que falar, cara. Kelini Bonucci, mano. Olha só, o único que da zaga aí que eu não discuto tanto, que eu acho que até fez uma boa temporada passada, é o Daniel Alves. O Daniel Alves sempre fez uma boa temporada. Eu não acho ele ruim. Ele é o único das quatro da zaga que eu não discuto. O Marcelo eu até discuto. O Marcelo, ele funciona dependendo de qual esquema você vai... Por exemplo, se você tem... Não, supor, mas não é, cara. Aí ele vai escolher o melhor lateral. Não tem esse sim, esquema. Se você vai escolher o melhor lateral mesmo... Assim, eu não sei, cara. É difícil, cara, colocar o Marcelo. É porque esquerdo não teve um destaque muito grande. Até porque o Alaba tava machucado. Pô, quem mais poderia disputar com o Daniel, com o Marcelo, tá ligado? O Felipe Luiz. O Alba. Não, o Felipe Luiz não. Não fez uma boa temporada, isso, então... Entendeu? O Alba não tava. Não teve o Maxwell fez uma boa temporada. Não, o Maxwell não. Fez uma boa temporada. Fez uma boa temporada. Não, merda, cara. O Maxwell é um jogador mediano, mano. Pelo amor de Deus, velho. Cara, ele fez uma boa temporada, velho. Você vai falar, fez é, o Alaba em três jogos que ele fez na temporada foi melhor que o Maxwell em todos os jogos. Mas se o Alaba tivesse jogando, ele era o melhor lateral, caralho. Mas tem outros caras que é bom, cara. Tem os caras do lateral do Chelsea. Cara, tem um monte de cara bom. Cara, os dois laterais que eram do Evra, o Evra é melhor que o Maxwell, cara. Poderiam estar, tá ligado? Tipo, tão. Alô? Oi? Por favor, continuar. Tá todo mundo aí. Parou, pausa. Deu uma... Vocês viram a votação que teve o Messi e o Cristiano Ronaldo pra diferença com o Neymar? O Neymar teve tipo 7% só dos votos. Isso é errado, mano. Isso é errado. Os outros tiveram muito mais. Essa votação de melhor do mundo é muito errada. Eu vi uma análise de estatísticas, né, do comparativo dos três, do Messi, do Neymar e do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo só é melhor que o Messi e Neymar em gols. Ponto. E em alguns quesitos, porque em outros o Messi é melhor em gols também. É, em todo o resto, assistências, acertos, passes, cruzamentos, até mesmo dribles, o Neymar tem um ano melhor que o Cristiano Ronaldo em tudo, mano. É gritante, tá ligado? É gritante, tipo assim, tem um negócio de passes, tá ligado? Na temporada. Aí o Messi tem 1.890, o Neymar tem 1.850 e o Cristiano Ronaldo tem 700. É que os velhos que votam, eles não olham isso. Eles votam só ali do que eles acham na hora. Não... O Cristiano Ronaldo não era nem pra estar nessa disputa, cara. Não era nem pra estar. Não, cara, os três melhores da temporada passada foram... Você podia definir... A minha opinião, 5 melhores da temporada passada, pra mim, você bota... Aí, Messi, Neymar, Então, os 5 melhores. Pra mim, o Cristiano Ronaldo não entra nem em top 5. Hazard. E aí quando você vai ver, porra, tu tem esse disparate assim de pontuação do Cristiano pros outros, pro Neymar, é bizarro, tá ligado? Isso eu não entendo, cara. Eu não entendo, cara. Porque você tem tanto cara melhor, tipo assim, Lewandowski fez uma puta temporada, Milan fez uma puta temporada, os caras aí, mano, e ninguém vê esses caras, mano. Porra, que raiva que dá. É que nem o, por exemplo, o Modric ganhou em cima do Rakitic, tá ligado? Tipo, sei lá, tá ligado? O Pogba, tá, é tipo, o Pogba é bom, ele é muito bom, mas tipo, porra, pra estar no melhor time, por exemplo, cara. Não é, e não foi a melhor temporada dele. Temporada não foi, o Marquinhos fez uma temporada absurda, muito melhor que a dele, mano. Não, acho que essa é melhor. Essa é a melhor, agora. A de agora. Tá. Sim, agora, agora. Agora tá sendo a melhor dele, realmente, tá ligado? Mano, ele, o Pogba, pega a Champions, ele não fez muita, tirando a fase de grupos da Juventus, é também que ele se machucou, mas quando ele voltou, não foi ele que tava decidindo, tá ligado? Não, é. É o que eu falei. Não, cara, tipo assim, a grande ausência de toda a premiação é o Tevez. O Tevez não tá em nenhuma premiação, isso é um absurdo, cara. Isso pra mim é um absurdo, cara. Isso não faz sentido nenhum. Aí porque, por exemplo, colocaram o gol do Messi no Puskas. O Tevez tem um golaço fudido da última temporada, mano. Fudido. Que a gente até viu outro dia aí esse gol, mano. Não, o Tevez, ele é o melhor jogador do vice-campeão da Liga dos Campeões, tá ligado? E ele foi o jogador, tipo, talvez o jogador da Champions, tá ligado? Ah, mano, o Tevez eliminou o Borussia Dortmund, cara. Cara, o Tevez tava estuprando. No campeonato italiano, ele estuprou todo mundo, cara. O cara foi o campeão, artilheiro, ganhou de todo mundo, cara. Tipo, ninguém tá. Essa foi a melhor temporada do Tevez, tá ligado? E tipo, os caras tipo, esqueceram. Não é nem. Ele não. Ele ficou em quarto. Não, esqueceram da existência dele. Não, parece assim, quase, se transferiu, voltou pra América do Sul, acabou, você não existe no mundo. Porra, como assim, cara? Sim. E aí tem cara que... Não, mas é bem isso mesmo, sei lá, o cara deu uma moral aqui pro futebol sul-americano, mano, o cara é quase um desertor, mano. Cara, e tem cara que fez temporada, tipo assim, cara que, pô, e a Churri não fez uma grande temporada, por exemplo, mas tava lá na disputa, tá ligado? Quase entre os 10 primeiros. Tipo, sei lá, umas paradas muito que seria o Neuer. Tipo, o Neuer é um ótimo goleiro, mas porra, tem um monte de goleiro que é simplesmente descartado sempre por ele, tá ligado? Tipo, eu não entendo essas paradas, saca? Eu fico revoltado, cara. Mas é. O que a gente pode fazer? Mas a gente teve uma coisa positiva nessa bola de ouro da FIFA, que foi o prêmio Puskas. Porque o Wendell Lira ganhou. Caralho. Finalmente. É muito legal. Internet, né? Internet foda. Cara, mas porra. Ele tava merecendo. O moleque tava merecendo, mano. Não, mano, se ele entrou lá é porque ele merecia, né? Todos os gols eram bonitos, tá ligado? Não, todos os gols. Não, ele merecia, tranquilo, né? Todos os gols eram bonitos. A gente já tava falando isso, cara. O gol do Messi é o mesmo. Tipo assim, ele sempre faz esses gols, tá ligado? Cara, tipo não, assim. Não, é um gol foda pra caralho. É o foda, mas ele vai fazer isso de novo daqui. Mas, mano, depois no final do campeonato. Mas, tipo assim, você não tem discussão porque é o Messi. O Messi é um ET. Aí ele vai lá e faz isso, você vira e fala, mas aí ele faz isso toda hora. Pô, tenta fazer isso, velho. Tenta passar por cima. Ah, tenta dar um gol aí, fazer o gol aí do Wendell Lira, então, ô gordo. Porra! O cara faz um gol foda do caralho, você tá desmerecendo só que o cara da puta. É bom, mano? Ah, pera aí, ô bebedor de mano, calma aí. Você me respeite. Nossa, cara. Torcedor do Chelsea, pera aí. Tá ligado? Calma aí, torcedor do time pequeno, olha só. Se você for ouvir o que eu falei, eu não falei que o gol do moleque era feio. Eu falei que eu acho escroto esse papo de... Ah, não, mas o Messi faz isso toda hora. Porra, mas não é só porque o cara é um ET que o gol não é foda. Sim, mas o do Wendell Lira também é foda. Foi nesse sentido que ele falou... Ele disse que ele poderia fazer esse gol de novo outras vezes. O Wendell Lira não. Tipo, nunca mais viu, eu acho que esse. Mas não é só por isso que, tipo, beleza, mas não é só por isso que o gol do Wendell Lira vai ser tão mais bonito quanto o Messi. Na minha opinião, o gol mais bonito dos três é o do Florenzi, tá? Que eu acho mais absurdo dos três de se fazer. Mas, Eu também acho o do Florentino mais bonito, mas tipo assim, porra, o Wendell eu Lira. Eu acho o Wendell Lira mais da hora. O do Wendell Lira. Eu analisei esse gol várias vezes. Cara, ele dá uma bicicleta em velocidade, velho. Ele mano, sai mas, correndo ó, cara, e dá uma bike. Sério, metade do prêmio ele tem que dar pro cara que deu assistência, porque o gol não seria metade do que foi se a assistência do cara, mano. Foi bonita pra caralho. Foi uma puta tabela bonita pra porra, mano. Mas tipo, porra, o cara, ele deu uma bike. Bike já é difícil de fazer, tá ligado? Ele saiu correndo e deu uma bike. Porra, mano, foi foda, mano, foi foda. Mas ele foi lá e deu o um discurso mal bonito, mano. Não, o discurso foi foda. Discurso. Porra. Não, coisas cara, que estavam assim, na Bíblia, mano. Na boa, é, na boa, tipo... É amigo do goleiro. Garanto que a premiação não foi no sábado. Caralho, mano. Mano, mas porra, foi mal bonito o discurso dele, eu gostei, cara. Não, cara, valeu a pena, tá ligado? Tipo assim, o que eu digo é que... Pô, eu ouvi até esse comentário na parada, que foi assim, tipo, ah, o que acontece no futebol de verdade, que é o nego ganhando um salário, tipo, de 4 mil reais, 3 mil reais, que é o salário hoje do Enel Lira, e o cara tá lá, tipo, a maioria do futebol mundial foi representada por aquele cara, tá ligado? Pô, eu concordo. Uhum. Porque, porra, é tão absurdo que eu tava vendo uma comparação, o Enel Lira tá ganhando um salário hoje de 4.500 por 5 mil reais, o Messi ganha por hora 9 mil reais, cara. Sim. E foi da hora, porque o cara foi lá, é o que ele falou, tá ligado? Tipo assim, foi bonito, porque ele chegou e falou assim, o negócio lá do Davi Golias, tá ligado? Pô, todo mundo vira e fala assim, pô, o cara é grande demais, não dá. Ele virou e falou assim, pô, ele é grande demais, não tem como eu errar, tá ligado? Tipo assim, pô, foi bonito, saca? Porque ele é verdade, ele é o cara pequeno, ele provavelmente nunca vai jogar em um time grande, tá ligado? Na vida, saca? Tipo, ele eu vai... acho que muita gente não entendeu nada que ele falou. Muita gente não entendeu nada que ele falou. Mas, assim, ele provavelmente nunca vai jogar num time grande, assim, mas foi legal porque mostrou que ainda existe, por mais que seja pequeno, um espaço no futebol pra esse tipo de jogador. Isso que foi legal, tá ligado? Uhum. Isso foi bonito pra porra, tá ligado? Pô, ele merecia... Pô, quando você pensa nisso, ele merecia só por causa disso, tá ligado? Cara, tipo, dá pra desmerecer o prêmio. O prêmio foi bonito pra caralho, tá ligado? Eu tô falando que eu não achei o gol mais bonito, tá ligado? Só isso. Ah, você mas, é babaca, cara. Agora tu mostra o seu cu, mano. Caralho, cara, que moleque babaca, cara. Caralho, porra, moleque. Qual tu momento bonito aí, cara? Chelsea, eu sou babaca, moleque. Se fui a porra. Porra, momento bonito do caralho. Discurso bonito, gol bonito. O cara é mais... Ah, mas agora não é mais bonito de todos. Caralho. Vai tomar o seu cu. Virou jogo aberto. Melhor de todos. O craque Neto e o Ulisses Costas aqui, né, mano? Caralho, mano. Puta. Craque Neto e o Ulisses Costas discutindo o pênalti do Corinthians. Então é isso, galera. Vamos pra próxima notícia que tem mais o Wendell Lira. Esse monstro sagrado do futebol que é o Wendell Lira, né? Ele foi disputar uma partida de FIFA contra o campeão mundial. E veja só, ele meteu 6-1 no campeão mundial de FIFA. Caralho, isso é bizarro. Ele podia estar ganhando dinheiro com um campeonato de FIFA, né? Na verdade, ele realmente podia, não era o Marques? Podia, porque, mano... Eu tava lendo, quando eu descobri essa parada, eu tava lendo, ele parece que ele, no mês de novembro, ele liderou durante 25 dias o ranking sul-americano de FIFA. Caralho, mano. E se ele tivesse conseguido ficar pelos outros 5 dias na liderança, ele tinha participado do campeonato mundial, que esse cara foi campeão. Boa. O Wendell Lira é bem foda mesmo em FIFA, cara. Caralho. Mas sabe o que eu vi? Eu não sei se você chegou a ver isso, Krab. No Matando Robô Gigantes teve um... Não sei se foi no Matando Robô Gigantes ou se foi no Pelá, não sei. O Bin Laden do Flamengo, né? Ele foi lá fazer o... Ele foi participar de um podcast e tal. E ele tava comentando sobre os caras de futebol que jogam videogame, né? E ele falou que os caras jogam bastante, né? Aí o Alas tava lá falando assim, ah... Assim, tem uns caras que só jogam normal, mas quando tem um jogador que é um jogador que entende um pouco mais de tática e tal, eles vão direto nas opções ultra específicas, táticas e sei lá o que, eles tipo, só usam os mesmos esquemas táticos ultra precisos, e os caras são bem fodões, ele falou assim, tá ligado? Os caras que entendem de futebol, tipo, os jogadores mesmo, eles entendem pra caralho dessa porra. Deve ser mesmo, mano. Porra, o cara tipo, já joga... Tipo, você tá falando que o Endelir é um gênio da tática, é isso mesmo? Eu acho. Eu acho que o Endelir eu admiro muito. Ah, vocês querem uma outra curiosidade do Endelir? Qual? O Endelir foi jogador de base da seleção... Ele foi jogador da divisão de base da seleção brasileira, tá ligado? E ele é da mesma época que o Pato. Mac. O Golden Boy? O Golden Boy. Golden então, Boy. O que acontece? Aí o nego tava brincando na internet, falando assim, porra, e olha só quem chegou primeiro no prêmio da FIFA, tá ligado? Caralho, é verdade, né, mano? O Wendell Lira ganhou. Na moral, eu preferia que o craque do meu time fosse o Wendell Lira, cara. Aí, agora o Pato vai pro teu outro time, seu corno, vai pro Chelsea. Não vai, ele vai ficar no Corinthians. Eu vou deixar isso pra ser o Pato. Ele vai no Corinthians, mano. Vai ficar no Corinthians. Até pra ser brasileiro assim melhor, né, velho? Bem, vamos embora pra próxima notícia. A gente vai encerrar aqui as notícias com uma notícia um tanto quanto sensacional. Gol! A gente chegou a comentar aqui no último podcast dos nomes da copinha, nossa tradição, né? O que aconteceu foi o seguinte, aparentemente Jack Chan pulou a janela e fugiu com mais 5 jogadores do Fast antes de sair da copinha. Ele foi, não precisou de dublê pra pular. Cara... Jack Chan nunca usa dublê, cara. Não usa. Cara, aqui tá a notícia diz o seguinte: parecia cena de cinema, Jack Chan pulando uma janela com um grupo para fugir e aprontar por aí. Caralho, mano. Aparentemente, realmente, o Jack Chan mais 5 jogadores fugiram pra sair por aí, mano. Foi com sabonete. Caralho, mano. O sabonete é liso, cara. Caralho, mano. Puta que pariu, mano. Mano, moleque, né, mano? Cara, ele deve ter ido com o poderoso, velho. Fazer um salto alto desse jeito. Caralho, mano. Jack Chan, velho. Não tem o que comentar, cara. Não tem o que comentar. É incrível, mano. Mano, é incrível. O que falar de Ivanilson Barbosa, né, mano? Eu não sei o que é pior, o apelido ou o nome. Não, o Jack Chan é escrito escrotão, né? Não, esse é o esse foi o não, Jack. Não, esse é o, Jack. É o quase normal. Esse foi o Jack Chan, não foi o Jack Chan. Esse cara vira jogador profissional, mano. Não, pior que tipo, os caras do clube dele lá dão uma moral pro cara. O cara parece que é bom pra eles, assim. É, mano, parece... Ó, eles estão dizendo aqui, nós ficamos um bom tempo procurando por ele. Caralho, mano, imagina os caras. Cadê o Jack Chan, mano? Moleque, vocês viram a parada do Rondonópolis? Que... Nossa, mano, o nome mais escroto do mundo. Que eles, tipo assim, eles iam disputar eles na primeira fase, né? Só que eles acharam que iam perder e já marcaram a data de volta, tá ligado? Aí eles passaram de fase e eles tiveram que cancelar a data de volta, tiveram que pagar o resto, né, tipo assim, é diferencial, tá ligado? Pra mudança de data. Aí, eles marcaram pra um dia depois da segunda rodada. E eles ganharam de novo. Aí eles ficaram sem dinheiro, velho. Eles tiveram que fazer vaquinha pra conseguir pagar uma nova diferencial pra mudança de data da parada, tá ligado? Caralho, tinha que virar tradição. Eles tinham que sempre pagar a passagem de volta, que eles sempre ganham. Aí agora eles perderam contra o São Paulo. Também? Eles não pagaram a passagem de volta? Caralho. Né, mano? Mas é muito sem noção isso, cara. Caralho, sensacional. É que pagando, comprando adiantado não tem desconto, cara. Aí é foda. Caralho, meu Deus do céu. Bem, então é isso que a gente ia falar hoje. Essas são as notícias. Vamos embora que a gente tem que falar do mercado da bola. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tome e leve. Morango e banana. Só não tinha jacatu, meu bem. E feira da fruta. Esse momento em que nós falamos sobre as contratações que estão rolando no mundo do futebol, né? E aparentemente o Corinthians vendeu mais um. É a feira. Parabéns, Corinthians. Agora foi o Gil. Mas foi pra China também? Foi. China. Nossa, mano. China, mano. Time do Mano. Time do Mano. Puta mano, que pariu, parabéns. Mano, daqui a pouco os técnicos e os jogadores do Brasil estão todos na China, né, mano? É. Compre o nosso brasileiro daqui a pouco China. A China compra o Brasil. Caralho. Vai ser isso, mano. A China vai lá e cara, o Gil tava com o auge da carreira, né, mano? Cara, o Renato Augusto também, foi. Mano, eles pagaram a multa inteira de uma vez e todos os milhões de uma vez, cara, à vista. Na lata. Nossa. Não, a sorte do Corinthians é que... Pelo que se fala, a parte do Corinthians do Gil é grande, tipo, é 70%, tá ligado? Então o Corinthians vai receber muito dinheiro pelo Gil. É, mas o diretor de futebol falou que é interessante. Né, será que daqui a um tempo sai o campeonato chinês da ESPN, assim, pra galera? Caralho! Ai, genial, cara! Porra, né? Mano, deve tá bom, mano. Deve tá melhor que a MLS, né? Você é um esporte interativo. Garanto que o goleiro não perde a bola pro atacante na final não, do campeonato. Não, cara, eu vou te falar. Nunca vai estar bom, porque o time do Jadson perdeu pro 15 de Piracicaba. De Piracicaba, verdade. Eu lembro que quando o Wagner Love tava jogando no Shandong, eles vieram fazer um amistoso e eles empataram, ele deu uma entrevista falando, nossa, não, tô muito feliz, porque a gente nunca esperava empatar um jogo. Ah, é verdade isso. Mas foi com o Vasco que eles empataram. Foi com o Vasco. E aí ele tava. Olha o nisso. Não, foi muito bizarro. Cara, o time do Botafogo não tinha. Botafogo não tinha nem time, tá ligado? Jogaram com, sei lá, o sub-23, sub-20 no Botafogo, tá ligado? Eles perderam de 4-1. Foi, não. Eles são bem ruins esse time. É bizarro, assim, nesse nível mesmo. Esses times são ruins demais, tá ligado? Né, Diogo? Se o Renato Augusto não virar o novo Zidane, cara, na China, eu. Cara. Eu falo que ele era um merda realmente, cara. Cara, mas o Crave tem essa zica desses malucos bons que vai pros campeonatos fracos e não faz nada. Você pensa que os caras vão estrupar os caras, né, mano? É, estrupar eles não vão, porque a palavra tá errada. Não, eu tenho que ser assim mesmo. Tem que ser estrupar, tá ligado? Caralho, mano, os caras é isso. Mano. Você acha que o cara que é Corinthians vai lá estuprar? Ele vai estrupar, mano. Vai estrupar. Não, mas o Renato Augusto é letrado. Percebe-se na entrevista dele que ele terminou a quinta série. Nossa. Bem, ele sendo da categoria de base do Flamengo, não, cara. Só se for da quinta série do tráfico. Bem, o que, que a gente tem? E o Pato? O Pato vai ficar no Corinthians, então vem, já é isso aí. Pato é um filho da puta. Mano. Cara, você sabe que... E se pra sair, esse traste sai. Mas você sabe, se eu não me engano, tem a... Eu não lembro se ele for contratado ou não. O Pato ganha 59 milhões, uma coisa assim, o Corinthians perde 20. Uma coisa cara, assim. Cara, o que eu sei é que, tipo assim, se o Pato ficar até o final do contrato dele, só na parte do salário e tudo mais, assim, o Pato tem que receber do Corinthians, são 12 milhões de reais. É, então, se eu não me engano, se o Corinthians vende, ele perde 20 milhões automaticamente, uma coisa assim. Na moral, quem foi que elaborou a porra desse contrato? Um gênio. Caralho, cara. Mano, o cara não viu isso. Não sabe contar não, cara. Não é possível. Mano, não, se vende, quanto é que o Corinthians pagava metade do salário do Pato no São Paulo, né? Tem mano, que... olha, se vende, perde. Se empresta, perde. Se deixar o cara jogar, perde. Mano, que foi o gênio? Caralho, mano! Tá bom, velho, tipo, foi bem engraçado porque eu vi isso no. Foi no Data ESPN. Que eles estavam mostrando assim: se o Corinthians recebesse uma proposta hoje de 1 milhão de libras pelo Pato, tá ligado? Estão falando de 1 milhão de libras, que é uma coisa bem irrisória que o Chelsea, por exemplo, pode pagar. É, o Corinthians estaria economizando hoje 12 milhões do salário. E estaria ganhando mais 4 ou 5 milhões, tá ligado? Então o Corinthians estaria nisso aí tendo um lucro de 17 milhões. Olha só. Se vender, se vender por 1 milhão. Mas assim, o que vier pelo pato, foda-se, já é lucro pra caralho. Cara, mas você sabe que, tipo assim, esse negócio do pato tá uma novela tão grande de negociação, compra, compra, não compra. É que nem o negócio do Luiz Adriano com o time da China lá também. Sim, sim. Que tipo assim... Luiz Adriano vai sair do Milan já, mano? Ele ia sair do Milan. Só que os caras... Mas ele é um dos melhores jogadores. Então, só que aí os caras demoraram demais pra dar a grana e aí ele não pôde fechar. Os caras demoraram demais pra fechar o contrato e não fechou. Eu acho que o Pato, mano... Sério. Essa novela tá tão grande dele ser pretendido pra tanto clube, cara. Vai acabar essa porra e ele vai ficar no Corinthians, mano. Ah, cara, tem mais uma semana aí, mais ou menos, né, gente? Caralho, na moral. Acertar. Pelo amor de Deus, alguém leve essa praga da cara. Uma semana no Brasil ou uma semana na Europa? Europa. Europa. A festa dia 31 de... Porra, ninguém contratou nada na Europa, né, mano? Até agora nada. Quase cara, nada. Por que esses chineses, filhos da puta, não levam um pato, cara? Mas pra China não tem janela, né? Não, pra China a janela vai até meio de março. É. Se eu não me engano, é isso. Vai até quase abril. A janela da China fica aberta mais tempo. Sim. O que teve, cara, a única coisa. Ô, Corvin, pelo menos, sei lá, o Arsenal renovou com o Montreal. Ele contratou um maluquinho também lá do Basel. Do Basel. Isso aí, que é o único time da Suíça, né? Entendeu? Eu esqueci o nome dele. Ele tem o nome do Lan. O que tem é especulação já pra próxima temporada, tá? Tipo, as únicas especulações que eu acabei vendo desse meio de temporada agora eram envolvendo algumas o Barcelona. Aí estavam falando de... Que graça tem o Barcelona contratar, mano. Para com isso, mano. Para, né, mano? Não precisa. Para, mano. Já deu. Tipo, estavam falando disso aí mesmo. Lavezzi, ou então de algum outro zagueiro, esse tipo de coisa assim. Entendeu? Ah, porque o Lavezzi, você sabe, tá sendo protegido Barcelona ou Flamengo. É, exato. Exato. E você sabe que a Inter de Milão tá pretendendo o Messi, né? Vai que ele aceita. Vai que ele aceita, né, mano? Essa é a melhor de todas, cara. A gente faz a proposta, vai que ele aceita. Vai que ele aceita. Aí, na Itália, Roma tá pra acertar com o El Shaarawy. Cara, o El Shaarawy vai realmente sair, né? A Roma realmente, ela, porra, ela se esforça, né, mano? Tá sendo um time merda, né? Se esforça muito, mano. Eu espero que o Alisson pule fora da Roma antes de acertar. Ah, então, é isso que eu ia falar. Tipo, aparentemente já quase tudo certo entre Alisson e Roma, tá ligado? Não teve o bagulho de que aquele carinha do Fluminense vai Mano, e o Chesney, mano? Vai ficar na reserva? Então, tipo assim, o que estão falando é que o Chesney não vai haver renovação da... Do Chesney, contrato também. De empréstimo do Chesney. Também quem renova o Chesney, né, mano? E ele volta pro Arsenal. Ah, não. Titular no lugar do Peter Cech. Mano, quer ver que ele vai ser titular e o Cech vai ser reserva, mano? Cara, o Cech salva o Arsenal muito, mano. Não pode tirar o Cech, não, mano. Não, se o Cech voltar e for titular, o Cech vai ter a mesma reação do Crime agora. Ah, não. Não é possível. Que negócio é esse, tá ligado? Ele vai tirar o capacetinho, vai jogar no chão. Ó, aí a gente teve a notícia, eu até mandei pro pessoal no WhatsApp, São Paulo ele pagou a própria multa pra sair do Chile. Cara, o que não falta é time aí. Qualquer um. Muito alto. Cara, ele pagou a própria multa pra sair. Eu chutei e Van Gaal vai sair do Manchester, mano. Sai Van Gaal. Cara, olha só, o grande cargo hoje na Europa que tá literalmente tá dando sopa, Não necessariamente pra exatamente pra agora é Porto, tá ligado? O Lopetegui saiu, o Porto tá sem técnico, literalmente. E logo depois é o Chelsea, tá ligado? Porque o Gus Hiddink provavelmente não fica. Não, ele é temporário, ele é provisório. É temporário, ele não fica. Então são os dois, assim, de cara que você vai falar, tipo, esses dois aqui. Até porque o Bayern já tem umas semanas que anunciou que o Carlo Ancelotti é o próximo técnico da próxima Sim. temporada. Pô, não, mas acertou pouco o Bayern, né? Pegou o melhor técnico que tinha no mercado. Pô, pegou um merdinho aí pra ganhar umas Champions. E na minha opinião, eu gosto mais do time do Carlo Ancelotti do que o time do Guardiola. Eu também. Porra. Também, né, mano? Mas agora, porra. Tem a possibilidade daí. Van Gaal tá sendo discutido pra caralho. Será? Cara, eu gostaria muito de ver o São Paulo no Manchester. Até porque. comprovadamente ele não precisa de zaga pra conseguir fazer o time jogar, né? Porque o Chile... Né? Pô, mas eu acho que a zaga do Chile é meio que do Manchester, mano. Ah, deve ser. Pelo menos é melhor armada, Medel, ela é. Medel dava uma cancha naquela zaga do Manchester. Não, aí, melhor é armada que tá, cara, aí, a única coisa que ele precisa do zagueiro é ser, ele bota, fazer ele ser sangue nos olhos, cara. O resto, o São Paulo lhe tira de letra, né? Mano, mas o São Paulo, ele é muito bom, cara. São Paulo, ele é um puta técnico, cara. Puta, não... Mano, a gente tava comentando isso, né? De Guardiola no City... Sampaoli no Manchester, Klopp no Liverpool, né, mano? Muricy no Arsenal. Muricy ou Tite no Arsenal foi o melhor, cara. Caraca, eu imagino muito o Cribes xingando o Tite, tá ligado? Porra! Não é pra botar... Tira o Alcott, filha da puta! Chamberlain, filha da puta! Todo o Gibbs no ataque, na moral, eu acho que sim, sei lá, mano... Arsene Wenger sai, mano, tipo, o time muda completamente, mano, o Wilshere sai do DM, Koscielny para de merda, o Alcott acerta o gol, o Ramsey para de matar a galera, o cara muda tudo. Não, pô, o Ramsey não vai parar de matar a galera, o Ramsey vai começar a reviver as pessoas. Ah, agora eu lembrei a notícia, estão falando que o Barcelona tá pra investir o dinheiro pra contratar o Ramsey. Mano, aí fica a pergunta, mano. Se o Ramsey faz um gol contra alguém, ressuscita? Eu não sei, nunca aconteceu, né, mano? Boa pergunta. Mas é uma pergunta muito pertinente, Craig. É uma pergunta. Ou é um desastre em dobro, né? Ô, Craig, porque tu não pergunta diretamente pra ele no do Twitter, cara. É. Tem como? Tem. Só manda um tweet pra ele, ué. Arroba Ramsey, deve ser. Ramsey 10, sei lá, uma coisa assim. Não, arroba Ramsey Green Ripley. Aí vai lá e manda pra ele, só que manda em inglês pra ele entender, pelo amor de Deus. Né? E aí, beleza, é isso. Vê se ele responde, né, mano? Beleza. If you score your own goal, you resurrect someone. That's true. E aí tu marca uma galera, tipo, sai marcando todo mundo. É, can you resurrect these people with own goals? Vai marcando, tá ligado? Caralho. Bem, tem a notícia de achei. A gente não chegou a comentar, né? A gente não chegou a comentar do Lugano no São Paulo? Ou comentamos já? Ah, cara, provavelmente sim. É, acho que a gente teve uma discussãozinha, tá ligado? O nego achando que seria uma borda. Eu acho que tendo em vista as áreas de São Paulo, tá ótimo. É, teve agora a confirmação. Quase 100% aí o Caleri do Boca lá, vai vir emprestado pro São Paulo e o. Ah, o Williams tá chegando no Corinthians. O Williams vai ser empréstimo, não é? É, empréstimo, eles estão fazendo troca de empréstimo. Que o Williams aqui do Cruzeiro? É, ex-Flamengo. Tava... O olho vesgo verde, preto verde. É. O Kelvin saiu do Palmeiras. O aquele Henrique rescindiu com Curitiba. Estão dizendo que vai vir pro Inter. Isso. É. Deixa eu ver. O que mais que a gente tava acontecendo? Qual o Henrique? Ele tá aquele Henrique. Ele é do Botafogo. Ele é do Botafogo, moleque. Ele é do Botafogo. Ele diz, tão dizendo que ele vai vir pro Inter aqui. É. Que não, porque tem aí. No final, tipo assim, o Henrique entrou com um processo, tá ligado? Na justiça trabalhista dizendo de atraso de salário. Aí. Precisava aí, entrar assim, o Botafogo disse que, ó, o salário não tá atrasado, tá, porque quem pagava o salário dele era o Curitiba, tá ligado? O que tava atrasado era o fundo de garantia. O Botafogo foi lá e pagou e falou: ó, tem a porra de uma atrasada, então não tem como ele sair. A princípio não tem como. O Botafogo tá esperando proposta pelo Henrique, por ele. Tá? Se o Inter vier com alguma proposta, uhum, pode ser que ele saia. Okay. Mas ele não mandou bem no Curitiba, cara? Mandou lá. O técnico do Botafogo quer ele, tá ligado? A torcida não quer, não. A torcida odeia o Henrique, tá ligado? Até porque esse puto custou um investimento pro Botafogo de 6 milhões de reais, tá ligado? Porra. Cara. Então, tipo, é, o Botafogo é comprido do São Paulo. E o Botafogo contratou o Marcos, né? Ele era um cara que na seleção de base ele era muito foda, muito foda. Verdade, mas ele já tá meio velhinho, já tá 24 anos. Não, 24 anos, não é velho. Não é que tá velho, mas ó, tipo... Mas ó, eu tô vendo aqui o Wikipedia dele. Mano, ele não fazia gol em nenhum time. Daí na temporada passada já foi emprestado no final do ano pro Coritiba. Em 18 jogos ele marcou 11 gols. Então, tá bom. Subentende-se que ele jogou bem, entendeu? Não, mas agora tá bom. No Botafogo, no Bahia, que ele foi emprestado em 2014, em 31 jogos ele fez 4 gols. Puta, entendeu? É uma merda absoluta, né? Mas tudo bem, tudo bem. Cara, a gente teve a confirmação do Elano pro Santos. Veja só, o Santos não desiste, né, mano? Eu não entendo por que, que o Santos, tipo, o Santos tá bem apostando em garoto novo, assim, e ele fica contratando esses caras, mano. Tipo o Robinho de novo. O tá Robinho ligado? Saiu, ele vai pro Santos, mano. Ele vai pro Santos, porque não tem como, né, mano? É sempre não, isso. Não, cara, é Robinho e Santos pau a pau. O Santos trocou de material esportivo, né? Vai de capa agora. Capa agora. Sabe, se eu vi essa conta da capa, é um negócio absurdo, porque o Santos ganhava, acho que era 11 reais por camisa. Tipo, a camisa vendendo a 200 conto. Agora com a capa, a camisa vai ser mais barata, eles vão ganhar 50 conto por camisa. Nossa. Eles vão ganhar, tipo, parece que 8 milhões a mais. Só não, que... e é engraçado que quem conhece essas paradas de tecido de camisa e tudo mais assim, diz que o tecido de esportivo da capa é melhor que o da Nike. É. Acho que cara, é. Eu tenho uma camisa oficial do Copenhague que é da capa e é muito boa. Caralho, mano, o cara tem uma camisa do Copenhague, caralho. Eu Copenhague, não, Copenhague parabéns. Pro. Melhor que tem uma do Chelsea. É, verdade. Mas eu tenho uma do Ajax, seu otário. Pô, é pra equilibrar, né? Porque só tem time pequeno de cabaça, mano, é foda, eu né? Eu também tenho uma camisa do Copenhague, mano. Outro dia eu comprei chocolate, tanto chocolate lá que os caras me deram até uma camisa. Caralho. Boa camisa. Olha só. Ó, teve a saída do Apodi da Chapecoense. Ah, vai pra onde? Ele foi pra onde? Ele foi, acho que foi pra gente, tipo, pro. Vocês chamam aí? Kuban, Krasnodar, seja lá. Ah, foi pra Rússia. É, isso aí. Ou do Rússia. A Rússia é melhor que a China, né, mano? Ah, esse Krasnodar é um bom time, mano. Porra, para as loirinhas, né, velho? Mano, mas pra esse Rússia é melhor, porque na Rússia. Krasnodar é um time que. É um novo time russo aí que tá fazendo boas campanhas. Mas na Rússia, se ele for bem, ele tem chance de subir pra uns times melhores de lá, tipo Zenit da vida. Tá ligado? Que são times bons. E ele mas tem ele já tem 29 anos. Hã? Ele foi ganhar dinheiro com o meu mais loiro, velho. É isso que ah, não, tá bom. Pode, tá bom. Porra, vocês querem algumas... Alguns... só boatos assim, pra ouvir? Se quiser, pode falar do Flamengo. Flamengo tem nada por enquanto não aqui. O Flamengo não Messi, acertou. Barcelona ou Flamengo? O Flamengo não acertou com aquele cara do Independente lá? O Coelho, tio. O Mancoelho, tu escolhe. Isso, acertou com o maluco lá. Acertou. Cara, eu não vi o cara jogar ainda não. Dizem que é muito bom. O Flamengo também vai acertar com um volante colombiano chamado Cuellar. Nossa, esse daí deve ir pro São Paulo. Entendeu? Se o que ia pro Cruzeiro e não, acabou não acontecendo? Exatamente. Ele ia pro Cruzeiro, acabou que não rolou a treta lá e estão falando que o Flamengo é o principal alvo. Possibilidade dele agora. Tipo, o Flamengo tá ficando ruim não, cara. Se esses caras vingarem, é tipo o time do Cruzeiro, tá ligado? Depende muito. Esse argentino Independente aí, cara. Tá com cara de ser só mais um zero esquerdo. É, canhete. Mano, sei lá, velho. São Paulo acertou com o Chiesa, velho. Caralho, 4 milhões de reais no Chiesa. É, véio. Mano. Estão fumando, velho. Eu não falo nada, cara. Eu não falo nada. São Paulo aí, ó. Maravilha. Eu queria muito saber quem são as pessoas que têm essa incrível ideia. Porra, cara, a gente tem 4 milhões aqui sobre. O que a gente faz? Porra, Chiesa, velho. Puta que pariu. Parece uma boa ideia, né? Cara, quanto o Liverpool pagou no maluco lá do... Do Southampton? Nada, é empréstimo de graça. Foi de graça? Sim. Ah, tá. Qual? O Calker? Calker. É. Mano, esse cara é ruim, velho. É. Moral. Não sei. Esse cara, mano, é horrível. É que, tipo assim, o Klopp virou e falou, porra, não tem um zagueiro nenhum, é sério, ele não tinha zagueiro nenhum. Aí ele, porra, então, cara, tem um cara aqui de graça, empréstimo, pá, ele pode de vez em quando jogar com um bobinho aí que vocês fazem e tal. Ah, já é, pô, tipo, me chama ele aí, tá regado, vem pra pelada, irmão, tá tranquilo. Sabe o que eu achei da hora? Foi o negócio lá do Dele Alli, eu não sei se vocês viram. Tinha umas propostas pro Dele Alli, aí ele virou e falou assim, eu não quero sair do Tottenham, e ele fechou com o Tottenham. De novo, ele falou não, mas o papai falou, não quero sair do Tottenham. Ah, mas esse é o time dele ali. Mas o Tottenham tá com problema de renovar com o Eriksen, né, velho? É, o Eriksen é bom, hein? Não, vai se jogar muito. Erickson é bom, hein, mano. Pô. Então, já estão falando que próxima temporada é a última temporada do Erickson no Tottenham, né? Já estão falando em proposta do Liverpool, do Manchester, do Barcelona. Tipo, o Barcelona quer comprar todo mundo, né? Do Flamengo. Do Flamengo. É que o Barcelona pode comprar todo mundo, tá ligado? Esse é o problema, né, cara? É que, tipo, não faz diferença. O time continua sendo bom. Pode colocar, tirar. Foda-se. Tipo, ah, algumas noticiazinhas rápidas aqui. É, United faz sondagem por Lukaku e o Everton responde: somente acima de 65 milhões de euros. Puta merda. Caralho. Aí é livre, pudeu azar, hein? Perdeu, fudeu. Já. Não, cara, como é que é mesmo? Porra, o Liverpool errou duas vezes. Tipo, o primeiro foi os belgas, tá ligado? Foi lá que trocou os belgas, tá ligado? Era pra ter contratado a porcaria do Lukaku, não o Benteke. Aí eu tava vendo outro dia. Cara, qual foi o jogador, cara? Que ele contratou e foi um lixo também. Que eu tenho problemas, eu vim achando o lixo. Tem vários. Quase todos que estão no time. Caralho, velho. Tem, porra, tipo, é foda-se. Eu não vou lembrar agora de direito. Entendeu? Também estão falando aqui. O Inaki Williams, tá ligado? Aquele moleque do Athletic Bilbao. Sim. Manchester City, Liverpool estão querendo contratar ele. Eu tinha visto o Manchester pretendendo um zagueiro, não lembro qual que era. Jackson Martinez, sondagem do Tottenham pro Jackson Martinez. É, não sei. E possivelmente 4 saídas do Chelsea, falam em Oscar, Diego Costa e Hazard, mais um. O Oscar pode sair pra China, esquece de jogar bola, filha da puta. E o Cavani tá pode ir pra Juventus. Puto, o Cavani podia sair do PSG fácil, hein? Nossa, que é inútil. É, o Cavani... O Luquita também tava pretendido pro Manchester. Manchester e Arsenal, eu acho. Tem jeito pra vários times. Mas esses caras... O PSG quer o Neymar, né? PSG quer o Neymar. Neymar não vai PSG sair do PSG e Manchester United querem o Neymar. Mano, o Neymar não quer sair do Barcelona e o Barcelona não quer que ele saia. Então... Tinha o Ibra indo pra algum clube inglês, não tinha? Acho que era o Manchester United. O Ibra acaba o contrato dele, acho que no meio da temporada que vem, ou nessa temporada, uma parada assim. Porra, eu não sei se ele vai sair do PSG, mano. Eu acho. O salário dele é muito alto, tá ligado? Essa porque o PSG já até ofereceu o contrato até pra ele ser... Da comissão técnica do time, mano. Nossa. É, os caras amam ele lá, velho. É que ele representa toda essa mudança do time, né? Os caras amam o cara, então... Que mudança, mano? Ele representa o dinheiro, então. Ele representa o dinheiro. Não, tipo... E o Ibra também, porra, é um jogador putamente midiático, né, velho? Então pra tu te perder o Ibra, tu tem que trazer o igual, né? Pois é, por isso. Não. Vale a pena daí gastar um dinheiro pra tentar manter, né? Agora ele voltou a boa fase, tá bom, tá ligado? O Ibra não daqui a pouco, daqui a pouco eles soltam mais aí, tipo, eu sou Deus. Bola de ouro não importa, bola de ouro sem bem sem graça. Ah, igual aquela ter. Copa do Mundo, tá ligado? Porra, Copa do Mundo sem Ibrahimovic não é Copa do Mundo, tipo, cara. Sim. Mas é, por enquanto o mercado da bola tá bem fraco, né? Tá bem fraco. Cara, o que eu venho achando é que na última semana a gente vai ter algumas contratações bem de impacto, tá ligado? Pra alguns times que precisam, tipo o meu, a porra do Liverpool, então o Manchester United da vida, algumas coisas assim, tá ligado? É, tá foda, mano, tá foda. Porque até agora nenhuma contratação bombástica, caralho, tava pensando em coisas revolucionárias, tá ligado? A única sim, coisa... Estão proibindo o Atlético de Madrid e o Real, né, de contratar. Ah, mas isso já aconteceu já faz um tempo. O Atlético de Madrid, Real, Espanhol, Vila Real, um monte de time não pode. Um monte de time não vai poder. Todos eles estão errados, tá ligado? Então aí a gente chegou a discutir isso no WhatsApp. Atlético de Madrid não vai poder contratar. Precisa, porque... Ah, o que estão falando, né, reformando o que eu tinha falado no WhatsApp... É que o Atlético, depois dessa notícia, ele saiu pra fazer renovação de uma porrada de gente, né? Foi Griezmann, foi Coke, pra não perder os caras. Que, por exemplo, a multa rescisória do Griezmann agora é de 45 milhões de euros, tá ligado? Aí já tem uma porrada de nego falando que querem contratar e tudo mais, aí eles querem renovar com o Griezmann pra que a multa vá parar em 75, tá ligado? É, porque 40 vale. 40 vale. E aí nessa vibe, pô, eles querem jogar pra 75 pra se proteger... Pra ir, tipo, depois que passar esse problema de ele não poder contratar, talvez vender o Griezmann, tá ligado? Porra, cara, mas o Griezmann é bom pra porra, mano. O Griezmann joga muito. Você viu os últimos jogos do Griezmann, mano? Porra, tá foda, mano. Mas, cara... É, o ruído tá guardado. Os campeonatos estão... É, não, a gente vai... Vamos... Estamos terminando de falar aqui. Esse negócio da janela espanhola aí, que um monte de time não vai contratar, mas, cara... Não vai mudar muita coisa, porque um monte de time não pode ir, né? Então, não vai mudar muita coisa mesmo. Tipo, não no espanhol, tá ligado? Então, assim, pra mim, acho que vai ficar na mesma, tá ligado? Isso aí vai funcionar a mesma coisa. Então é isso aí, tá? Vamos embora, vamos falar de campeonato mundial. Já perdeu muito tempo nisso. Vamos falar de campeonatos mundiais, hein? Vamos aproveitar a vibe que a gente tava falando de espanhol. O Atlético de Madrid continua em primeiro, pelo menos isso, glória do Senhor, amém. Né? Continua assim, e os outros dois times continuam saco. Mas tudo bem. É isso, campeonato espanhol? Vocês querem falar da estreia do Zidane, de como o Zidane tá jogando? Cara, na minha opinião, foi tipo assim, saiu o Carlo Ancelotti, saiu... Acho que esse nome é puto, como é que é o nome? O ex-técnico do Real Madrid. Rafa Benítez. Saiu o Rafa Benítez e o Vini falou assim, cara, beleza. Rafa Benítez. Pode... Isso, você já repetiu, parabéns. Rafa Benítez. Porra, é o Rafa Benítez, caralho. Foda tu, Lucas. Eu já falei, já, pode continuar. Então foda-se. É... Aí a galera começou a correr, velho. Tipo, você vê uma disposição muito maior no time do Real Madrid agora do que antes, tá ligado? Ah, mas porra, mas jogo... ele, mano, ele joga igualzinho, ele, tipo, a repaginação do Carlo Ancelotti, cara. O esquema de jogo é o mesmo, cara. Sim! Exato. Bem aberto pela direita, eita. Cristiano Ronaldo ponta esquerda, Benzema atacante. A única diferença é que ele não joga com o Ramos e joga com o Isco. É a única diferença. Exato. E ele coloca o Isco só pra dar um pouco mais de mobilidade e velocidade nesse time, tá ligado? Mas é a mesma coisa, tá ligado? É porque ele reclamou do Ramos também. Ele falou que o Ramos não tá se empenhando muito. Daí colocou ele no banco, tá ligado? Sim. É, mas, então, pô, nada então demais, bem, né? Tá ligado? É uma repaginação do que ela te fazia. Sim. Mas também, porra, o jogo contra o Gion, mano. Você também. Cara, é tipo. E no caso do Barcelona, por exemplo, porra, o cara teve o goleiro expulso com 3 minutos de jogo, cara. Porra, era saco. Foi mesmo. Porra, tipo, é mais ou menos assim, o time picando contra o Barcelona, tu já bota quase 3-0 na conta, tá ligado? É nessa vibe. A não ser que a zaga do Barcelona dê uma zaga do Barcelona, essa coisa que acontece pra lá, né? É, não tem muita graça. Lembra que o jogo do Real Madrid tava 20 minutos, tava 4 já, né? Quase. Sim. Aí, né? Cara, foi bizarro. Tipo, eu fui colocar no VT hoje que eu não vi o jogo, só vi o resultado. Aí eu falei, eu sabia que era 5-0 no primeiro tempo. Eu falei, ah, porra, deve estar com uns 10, 15 minutos de jogo, vou colocar. Eu botei, tinha 19 minutos no primeiro tempo, cara, 4-0. Eu falei, porra! Ah, mas depois fizeram um gol, dá tempo pra reagir. Porra. Muito, hein, cara? Nossa, foi incrível, né, mano? Cara, esse jogo, puta que pariu, cara. Esse jogo foi extremamente fácil, cara. Teve nem graça. Soares meteu 3 ali só pra fazer a média. Agora ele tá com a média de um gol por jogo, uma coisa assim. Cara, o Campeonato Espanhol é aquilo, velho. O jogo entre os 6 primeiros mais ou menos colocados, do Vila Real pra baixo, vale a pena ver, tá ligado? Sevilha ali e tal. Vê se quando o Valencia aparece faz um brilhareco. Tirando pra isso, cima, cara, né, Cid? É, se o toalha depende da história tá dela, mas tudo bem. Aí, porra, quando você... Quando você vai olhar depois, cara, tipo, os outros jogos são tudo chato, tá ligado? Tipo, tem... Cara, os jogos que mais legais de ver, que eu gosto do Campeonato Espanhol, são os jogos do Atlético de Madrid, mano. E são os mais interessantes de ver, porque é um bom time, mas não rola essa disparidade muito agressiva, tá ligado? Tipo assim, às vezes rola, tá ligado? Nem é sempre, tá ligado? E o mais divertido é ver times menores que também são bons. Tipo, você vê Vila Real e Celta de Vigo, que são dois times menores que estão indo bem, tá ligado? É, ver um jogo assim. Porque ver os jogos do Barcelona e do Real Madrid, mano, não tem graça nenhuma, cara. É um estupro, o Real Madrid vai lá, aí fica coisas que eu odeio. Tipo, o Cristiano Ronaldo faz 4 gols de uma vez e o pessoal fica chupando as bolas dele, tá ligado? É sempre essa merda, tá ligado? Isso me incomoda pra caralho. E é isso, Campeonato Espanhol, a única coisa é o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem reais chances de ser campeão, tá ligado? Se não der bobeira. Ah, cara, o jogo... É difícil. É difícil. O jogo vai ser definido, acho que muito no confronto direto, tá ligado? Sim. Mas quando foi campeão foi do mesmo jeito, né, mano? Ninguém dizia nada, todo mundo quietinho ali, até a hora que tava na última rodada podendo ser campeão, tá ligado? Sim. O jogo deles agora é no final do mês, não é? Contra o Barcelona? É... Boa pergunta, não sei. É no final do mês, se eu não me engano, contra o Barcelona. Porque eles pegam o Sevilha... Depois acho que é o Barcelona. É, dia 30 de janeiro. Barcelona e Atlético, lá no Camp Nou. Aí é o jogo, tá ligado? Jogo treta. Aí é o jogo, tá ligado? Porque o Real Madrid tá, o quê? 4 pontos do Atlético de Madrid. Então, tem uma certa vantagem. O problema é o Barcelona, tá ligado? Porque o Barcelona tá com um jogo a menos ainda por cima. E tá 2 pontos atrás. Entendeu? Tem mais um problema, porra. Eles têm algum jogador adventista? Porque o jogo é no sábado. Aí eu não sei, viu? É, o que eu vi... Eu não sei se vocês viram. O campeonato italiano, a Juventus já tá em segundo lugar, 2 pontos. Sim, eu vi isso. 2 pontos. Sabe, eu vi outra coisa. São 10 vitórias consecutivas. Nossa. Puta que pariu. Será que a Juventus vai ser campeã? Eu não sei, viu, gente? Pô, na boa, eu tô torcendo muito pro Napoli, que o time do Napoli tá jogando bem pra caralho, cara. Também, tô torcendo pro Napoli. Ah, mano, não vai dar nada não, a Juventus acabou. Pô, mas eu vou falar, o Higuaín tá jogando pra caralho, mano. Moleque, 20 gols em 20 jogos, gols. Puta que me pariu. 20 gols, mano, tá bom, mano, tá bom. E um cara que o Crave não gosta, e eu acho até bom, que é o Calejón. Eu acho que tá bem. Eu também não gosto dele, não. Mas ele tá bem. Ah, mano. Não. Para, ele para. Ele tá bem. Para, ele não para. Tá bem. Ah, família, o cara tá mal. Tá jogando mal, tá uma merda. Não é assim também. Mano, tem outros caras bons pra você falar. Fala do Ramsic. O Ramsic. Eu gosto pra caralho do Ramsic, mano. Do Insigne. Agora, Calejón não. Calejón não. Cara, eu sou puto com o Calejón, porque, tipo assim, o Mertens joga muito mais que ele. Ele é banco, cara. Tipo, não dá, cara. E o Mertens nem. Mas o Mertens nem entra no lugar dele. O Mertens entrando sempre no lugar do Insigne lá. Sim, o que me dá raiva, porque o Mertens e Insigne é uma puta 2 pontos absurdos. Ele sempre entra no lugar do Insigne. Sempre entra no lugar do Insigne. Sempre, sempre. Nunca funcionou do outro jeito, mano. Mas é assim. Mas pra mim, o cara que eu mais gosto do time do Napoli é o Ramsic. Eu acho que ele é um cara muito subestimado. Eu gosto muito do futebol do Ramsic. Ninguém fala, nunca falam dele, tá ligado? Mas eu fui ver outros dias ali, ele é um dos meias no futebol que tem uma das maiores médias, ele tem tipo 93% de acerto de passes, tá ligado? Eu Todo gosto. Mundo fala do irmão dele, é o Xarabe. Ai, caralho, né, mano? Mas caralho, viu? Puta merda. Mas é isso, italiano já era, né, mano? Eu duvido muito que a Juventus não seja campeã. Tá eu também acho. Eu acho bem difícil a Juventus não ser campeã. Mas se tiver uma disputa com o Napoli, ótimo, tá ligado? Excelente, né? A gente, porra, agradece a disputa, que seja interessante, tá ligado? Não vai ter. Mas não vai ter, provavelmente não vai ter, tá ligado? Vou tomar no olho dos seus cus, mas vai ter sim. Carlos, a gente torce pra que tenha, mas é difícil, você sabe disso. Sejam realistas, caralho. Mano, você sabe que o campeonato, como... Já dizia o velho sábio, o campeonato italiano é um campeonato com um time bom e o resto do time são times vagabundos. Cara, num campeonato onde o Mandzukic faz gol, mano, eu não falo nada, velho. É, tem esse problema aí, que é bem pesado. Eu não falo nada. Não, a única coisa que me deixa feliz é que o Dybala tá sendo melhor que ele, pelo menos. É, o Dybala tá jogando pra caralho. Tá jogando pra porra, tá jogando rola. Tô gostando pra caralho de bala. É, ele foi comprado a preço de bala mesmo. É meio que isso, tá ligado? Nossa, cara, isso doeu. É, mas voltou. Eu gostei, voltou o Asamoah jogar na Juventus também. E eu gosto pra caramba do futebol do Asamoah. É, mas é isso. Tá, campeonato italiano. falar um pouco aqui de... Não vamos falar de campeonato alemão, não, né? Nem não, começou, não. Cara. Nem, né? teve. Não. Graças a Deus. E nem teve tiver... e nem vai ter. Tá nem vai ter, vai até ter. O próximo, não. Né, mano? Porra. Pode mano, ser. E quando sei. Voltar, cara, não é nem pra falar dessa praga. Assim como o campeonato francês, que esse tá não, aí... Não, muito cara. Menos, isso ainda é pior ainda. Esse daí, o campeonato francês, o cara estava falando, o Paris Saint-Germain tá vendo de ganhar a próxima temporada já, né, mano? Cara, tipo assim, no mínimo o objetivo deles é assim, cara, olha só, quando começar a Champions League, a gente tem que ser campeão já, tá ligado? Pra não ter que dividir. Bem, é isso. Pelo menos o Luquito tá sendo titular. Mas, cara, eu acho que se eles colocarem time reserva em todos os jogos, eles são campeões. São. Cara, eles estão com 22 pontos de diferença, cara. Mano, o time não, reserva mano, deles... A diferença do último colocado pro Mônaco é menor do que a diferença dele pro Paris Saint-Germain, cara. Cara, nossa. Para pensar, cara, que o time reserva do Paris Saint-Germain ia ter Marquinhos, Verratti, Pastore, Lavezzi. Para pensar nisso. Aí me diz se esse time não ia ser campeão com o time reserva. Não tem jeito, cara. Tem jeito. Hoje eles estavam apanhando pro Toulouse, né? E ganharam, foda-se. É, porque entrou, né, o Ibra e o pessoal todo no segundo tempo. Não, o Paris Saint-Germain funciona assim. Esse jogo é, como de costume, um jogo lá com o Cavani. Aí tira o Cavani. E aí o Paris Saint-Germain é alguém. Tira o Cavani. Mano, é sempre assim. É sempre assim. O Luquita foi titular nos últimos, o quê? 5 jogos, uma coisa assim. E aí o Paris Saint-Germain tava mal bem, tá ligado? Cara, e aí de repente vai vir a Champions, Cavani titular, tá ligado? E aí vai de volta pro... Mano, é sempre essa merda. Quem ganha mais? Quem ganha mais? Bota de titular, não dá mais. Sempre assim. É foda. É, vamos falar do inglêsão, então? Fala do inglêsão? Cara, o inglês tá louco. Véio. Ninguém quer ser campeão. Tá aparecendo isso. Tá aparecendo isso, cara. Vamos deixar isso... É porque o campeonato é parelho, cara. É difícil, tá ligado, mano? É difícil os jogos. Cara, o Scribe, os mole que dá não é pros times bom. É pros times zoados, mano. Não são zoados. Mano, Stoke City não é um time não, zoado. Não, Stoke City tá disputando. Stoke City tá em sexto. Sétimo, caiu, né? Em sétimo. É. Stoke City é ok. Mas, porra, o Leicester empatou com o Aston Villa, mano. Perdeu o pênalti. Aí foi pesado, tá ligado? Não. O Leicester tem passado com o Aston Villa. O último colocado que não ganha de ninguém. Não, cara, eles ganharam do Tottenham. Fora de casa. Foi. Pô, jogo difícil pra caralho. Eu lembro, eu vi a entrevista do técnico do Tottenham. Ele falou depois do jogo, ele falou assim, então, o nosso plano era pressionar o time do Leicester. Parece que eles não entendem o que pressão significa. Porque não funcionava. Tá ligado? Tipo assim, ele tava surpreso com a quantidade de pressão que o Leicester fazia, tipo, nos contra-ataques, os caralho, tá ligado? E tipo assim... Mas esse empate com o Aston Villa, eu vi esse jogo. É. Cara, foi perder o pênalti, perder o gol na cara do gol. Foi uma. Foi tipo assim, parecia que a sorte tava completamente contra eles, tá ligado? Esses dias é complicado. Aí é foda. Tipo assim, porra, tava tudo não, dando errado. Isso cara. Não pode acontecer, cara, nesse tipo de campeonato. Tá não pode, não pode. Cara. Principalmente com esse tipo de time, igual tem o. O Leicester, tá ligado? Tipo, se você quer ter alguma coisa maior, mano, esse tipo de jogo tem que ganhar, cara. Não tem o que fazer. Sim. Aí agora tá empatado os dois. Arsenal e Leicester, em primeiro, lá, com 44 pontos, né? O Arsenal acho que tá na frente por saldo de gols. Tá. E... Que é pouco, é 3 gols de diferença. E o City logo atrás com 43, cara. O que eu tinha visto... O City é um time merda. O que eu tinha visto é que a próxima... Foi mal te cortar, velho. Bom, pode falar. É que a próxima tabela do Leicester é difícil pra caralho. Porque o Leicester vai Tottenham... pegar City, Liverpool, City... Mas... Acho que é Chelsea, City, Liverpool. Seguinte, não, ele assim. Pega o Arsenal também. Ah, essa vai bem mesmo. Ele vai pegar... tô conferindo aqui. Na próxima rodada ele pega o Stoke, que não é uma partida fácil, mas é, se eu não me engano, é em casa. Então, até aí, ok. Aí ele pega o Liverpool na 24ª, na 25ª ele pega o City e na 26ª ele pega o Arsenal. Só que aquele negócio também, se passar essa porra, mano... É, hora da verdade. É a moral, filha da puta, ninguém tira o título desses caras não, mano. Mas também vai ser difícil, mano. É a rodada, mano, é a sequência mais difícil possível, cara. o Arsenal tem que aproveitar essa merda, mano. Ah, o Arsenal é muito bom em aproveitar. Porque o Arsenal... Pergunta pro Ramsey o que é aproveitar a chance de gol. Pergunta. Cara, o Ramsey matou duas pessoas essa semana, Cry, vê. Eu não... E poderia ter feito uma chacina, mas não quis. Graças a Deus, cara. Ele é menino de Deus, cara, relaxa. Ele não joga aos sábados. Não pode mesmo não, mano. Ele tem que parar de fazer gol, isso não tá certo, cara. Caralho, mano, o cara matou o David Bowie e o... Mano, a diferença entre o Arsenal e o Leicester é que o Leicester perde jogos jogando bem. Não, o Leicester não perde. O Arsenal jogos. Joga mal, empata ou ganha. Não, mas o Leicester não perde os jogos. O Leicester joga mal e empata. É, no, empata, na, é verdade. Mas na boa, Arsenal e Liverpool foi o jogo mais louco desse campeonato até agora, cara. Foi um jogo bem legal. Foi. Foi um jogo bem legal, eu gostei pra caramba. É, acho que foi o melhor jogo desse ano, por enquanto, assim. Do ano? Foi, pô, o ano tem 20 tem dias, tem 3 semanas. Não, não, tá porra. Ah, tá, você tá falando desse ano. Eu pensei, da temporada, né? Temporada, não, não, não, desse ano, tá bom. Aí tá certo. Desse ano até o momento, mas é. Foi, cara, foi... E o Arsenal, o Liverpool jogou melhor que o Arsenal no jogo. Ah, oh, cara, porra, mas contra o Manchester também, mano. Dos dois últimos jogos, cara... É o que eu falo do Liverpool, não tem um maluco que vai lá e decida, não tem um Rooney, tá ligado? Não, pô, tem mais o Suárez. Pô, cara, mas contra o Manchester foi o De Gea, cara. Foi o De Gea. Cara, não foi só o De Gea, tipo, foi chegar na cara do gol e, porra, o Firmino não chutar pro gol. Não, mas ele chutou lá e o De Gea fez aquelas defesas idiota dele lá. Não, quem chutou, quem a defesa que ele fez absurda foi com o chute do Kahn. Não, teve o chute do Henderson também. O Henderson, cara, pô, o Henderson adora recuar a bola pro goleiro, que foda. Cara, mas o Henderson é foda mesmo, né, mano? O Henderson cata a bola, assim, você acha que ele vai dar um chutão? Ele dá no meio. Teve um lance nesse jogo contra o Manchester, que o Firmino vem, corta, enfia pro Henderson, o Henderson vem em velocidade, ele dá no meio do gol. É aquele lance que na pelada sai xingando o cara igual um capeta, tipo, filha da puta, chuta essa porra diante do seu corno! Porra, tá achando que isso aqui é o quê? Tua filha da mãe! E ele coloca a bola no meio do gol, mano. É, na mão do DG, tipo, treinamento. Vai, DG, agarra o sei. Porra, que merda, cara. Caralho, mano. Oh, mas eu vou falar uma coisa, cara. Qual foi o... Eu não lembro qual foi o... Foi no jogo contra o Arsenal que o... Nossa, o Miolet dá um... Puta, mano. Mas o Miolet... O Miolet tá metade dentro do gol, mano. Mano, o Miolet... Cara, não, o Violeta tipo, metade dentro do gol, cara. A única coisa boa dessa temporada, cara, é que, tipo assim, o Klopp tá percebendo já que ele tem que contratar um time inteiro novo, tá ligado? Sim. Aí ele tá lá, né, então, tem que trazer uns 3 zagueiros, um goleiro novo. O Torre lá, o Colo Torre, mano, ele é lento. Moleque, mas você tá jogando bem pra caralho. Ele tá bem, não. Ele mas vontade, eu tô falando assim, no final do jogo ele tá morto, cara. Cara, pô, tem 5 anos, mano. Porra, tu quer o quê? Mas, você viu mas, como ele é grande? Sério, ele acabou com o Martial no jogo, moleque. Ele, o Martial não ganhou uma dele, cara. Nenhuma. Não, mas também, porra. Negão? Só o tamanho do negão. A perna direita dele é melhor que o Sakho inteiro, mano. Não é, é verdade. Mas é o problema... Verdade. Cara, o Sakho... A única coisa boa do Sakho é que o Sakho é, tipo assim... Ele é aquele, tipo assim... Eu tava brincando com isso com meu pai. Não tem nada de bom nele, não. Nem não, vem. Não, tipo assim... O Sakho, ele é aquele jogador... O Klein é ótimo lateral. Sabe aquele peladeiro que você olha pra ele e fala, cara, esse cara ele entende de futebol, mas ele não tem jeito nenhum pra jogar bola? Ele é o Sakho. O Sakho é aquele cara que a bola vem, aí ele fala, vou dar o passe ali no pé do meu atacante. Ele mexe, ele capa a bola e bota no pé do atacante adversário, tá ligado? Esse é o Sakho. Mas tipo, tu para assim, tu fala, não, o cara é esforçado. Você tá querendo dizer que o Sakho é o Thomas Müller, é ao contrário. É nessa vibe. Ao contrário. É nessa vibe. Ele é o Damião da zaga. Puta, boa, cara. Boa, velho. Mas eu vou falar uma coisa assim. Sabe de que eu tava gostando no time do Liverpool, cara? Que eu achei que... Fala. Eu vim gostando do Milner, cara. Ah, o Milner é o arroz e feijão, né, mano? É, mas é, eu vim gostando da forma como ele veio jogando no time do Liverpool. Ele sempre jogou ok. Ok, é, então, mas é até isso. Até ele tomar aquelas caretas humilhantes do Messi, tá ligado? Sim, que aquilo até faz, isso, né, mano? Porra, mas tomar uma caneta humilhante do Messi é ok. É normal, né? É normal, cara. Mas... Ele passa no meio de 4, né? Então, porra, é uma caneta. Mas assim, Porra, o Firmino tá valendo investimento agora, cara. Ah, finalmente? Cara, tipo, o Firmino finalmente é o principal jogador do time, tá ligado? É, quando o Coutinho não tá, ele é o principal jogador do time. Não, nem quando o Coutinho tá. Não, o Coutinho tá. É difícil, né, mano? Mas ele não tá jogando nada. Não, mas ele não tá jogando. Ele não tá jogando. Cara, na boa, o principal jogador de todo o elenco do Liverpool se chama Daniel Sturridge. Só que ele tá tipo um Wilshere, tá ligado? Ele passa mais tempo do DM que outra coisa. O Sturridge tá 300 anos no departamento médico. Cara, tá, eu acho volta que ele joga 3 jogos. É, ele, o Nuri Sahin do Borussia. Caralho, o Nuri Sahin tá no Borussia, mano. Ele tá confundido há muito tempo. Há muito tempo que ele não consegue jogar, cara. Ele é o Star. Esses caras aí devem estar tá tudo. Cara, junto. É. Tipo, tinha que estar de uma seleção. Tipo, Vermaelen, Sturridge. Porra, Wilshere. Só no Arsenal tem uns 5. Kozik. Arteta. Caralho, o Arsenal é foda. Vai dar sim, tá ligado? Diaby. Mas, falar uma coisa do Arsenal, mano. Caralho, o Diaby ainda tá vivo, mano. Tá. Tá vivo, tá, é assim, sei lá, vivo, né? Criado. Não é possível, cara. O Diaby saiu do Arsenal, saiu. Saiu, foi pro Olympique de Marseille, se machucou, não jogou nem o jogo. Jogou nem o jogo, caralho. Ô, cara, falar em Arsenal, falar uma coisa pra você. Arsenal tem que agradecer. Mano, eu falo uma coisa. O Koscielny tem que agradecer de joelhos pro Koscielny. E porra. O Koscielny tá mandando bem, nem inacreditável isso, né, mano? O Koscielny agradece a Deus. Eu quero saber muito qual foi o chá de maconha envenenado que vocês deram pro Giroud, que ele resolveu jogar essa temporada. Ele tá começando, ele tá fazendo muito gol agora, ele tá fazendo muito gol. É, que tipo assim, foi muito do nada, tipo, ah cara, eu vou resolver jogar mas eu vou dizer, agora. Não é só o Giroud, é que tem um cara que tá passando a bola perfeita pra esse filho da puta. O Campbell. Os dois, Campbell e Ozil. Campbell e Ozil. Cara, acho que o Campbell nos últimos jogos, puta que pariu. O Campbell tava destruindo, nos últimos jogos. Eu fiquei putíssimo. Eu não sei se foi no jogo contra o Liverpool, que eu não devia ter tirado o Campbell pra colocar o Chamberlain, mano. O Campbell tava marcando pra caralho ainda por cima, mano. O Chamberlain, cara, ele é só mais um Walcott, cara. É só mais um Walcott, né, cara? E eu acho que o Chamberlain, ele nem é um Walcott bom, cara, ele é um Walcott mediano. Cara, pior que eu acho que ele é um Walcott que chuta bem, tá ligado? Só isso. Cara, eu acho que, custa me dizer isso, mas eu acho que o melhor Walcott da atualidade é o Sterling, cara. Ele é o melhor Walcott. O Sterling, eu acho que... Mas você sabe que o Walcott nada mais é... O Sterling é o Walcott mais habilidoso. Sim, mas você sabe que o Walcott nada mais é do que um jogador com caso de nanismo. Todo mundo sabe disso. Porque o Nani é o Walcott original. Que merda não, que você está falando, cara. Teoria é essa. Eu acho que o Nani é o Walcott português. É, eu também acho. Não sei, eu cara. Acho que, tipo, o Walcott é um projeto na Inglaterra de fazer o mesmo tipo de jogador sempre, e o Nani foi um cara que fugiu para o Portugal e fez... Nessa vibe, peraí, nessa vibe, o Pedro é um Walcott espanhol? É. Puta, é. É. É. Mas o Pedro é um Walcott operário espanhol. Mas calma lá, nessa teoria também, o Pato... Seria um Walcott? Não, o Pato não. Não, o Pato é só filha da puta não, mesmo. Não. Filha da puta do caralho. Eu tinha que falar. O Walcott brasileiro é o Maicon Leite. Puta merda. Puta que pariu. Puta merda o Maicon Leite. Caralho. Caralho, mano. Puta merda, mano. Mas uma coisa. O Robinho joga parecido com o Walcott também, né? Não, o Robinho é o Walcott com o Griffith no país dele. Porque o Robinho veio antes do Walcott. Não, o Robinho é antes do... É a mesma época, né? Não, veio antes o Robinho. É, veio antes. O Walcott... Robinho. O Walcott é novo, mano. O Walcott tem 26 anos. Aquele O Walcott foi pra... 16 anos. É, o Walcott foi pra aquela Copa do Mundo, foi o quê? 2016 com... Foi 2006 com o quê? 16 anos, não foi uma parada da UFC 17. Pô, o Walcott é novão, cara. Mano. Que isso? E o Walcott era uma promessa foda, mano. É, pior que era. Agora, pergunta que eu não quero calar. E o Arshavin, ele é o Walcott russo? Não. O Chavinho é o Pelé. O Chavinho é um merda. Isso, mano, o Xavier, cara, o Xavier é um bom jogador, mano. O Xavier não é um jogador ruim, mano. O Xavier, ele era conhecido por causa de uma temporada foda que ele fez no Zenit, não foi? Não, uma temporada foda que ele fez, uma Eurocopa foda que ele fez pela Rússia. Sim, exatamente. Pela Rússia também, mas ele tava jogando Zenit nessa época, não tava? E foi, o Zenit foi campeão da Copa Europa. Copa Europa, com o Xavier. Sim, isso mesmo. Então, e aí... Ele foi contratado pelo Arsenal, daí teve um jogo que ele fez 4 contra o Liverpool, depois ele nunca mais fez nada. Só apareceu, né, mano? E ele fez um gol contra o Barcelona também. Mas o Achavinho jogou na mesma época que o Denilson? Ele era um bom jogador. Não lembro. Mas o Achavinho era um bom jogador, cara. Não era um cara ruim. É que dava muito pouco espaço pra ele, mas eu gostava dele. Ele era gente fina, mano. Ele era barulhinho. Cara, velho, eu só lembro que do PES, do Bomba Pet da época, ele era muito bom, velho. Porra, sabe quem era fodão no Bomba Pet? Era o Hulk. Ele evoluía pra porra, mano. O Hulk e o Gervinho. Mano, todo jogador rápido é bom em jogo de futebol, cara. Todo jogador é rápido. Todo Walcott é bom em jogo de futebol. Voltando aí o assunto. Cara, a partir do momento que o Alana é bom no jogo de futebol, que então, mas a questão que eu tava falando, que começou o papo dos Walcott. É. Caralho, os Walcott é tipo off on black, tá ligado? Caralho, é, tem todo um papo sobre o Walcott. Sim. O que eu tava falando é o seguinte, é. Porra, até me perdi aqui, mano. O Koscielny, mano. Ele tá jogando muito bem, mano. Tem que agradecer de cara, mim, Koscielny. Teve uma vez, cara, que tipo, eu tava vendo um comentário de. Pô, um post de futebol lá no Facebook. E daí um cara comentou: nossa, um post tinha a ver com o Pogba, alguma coisa a ver com não sei quem lá. Daí o cara falou: nossa, se a França jogar metade do que o time pode na Eurocopa, pelo menos do meio pra frente, o time é campeão. Daí veio o maluco e escreveu embaixo: ah, na defesa também. Lohri. Debuchi, dele escreveu, sacou. Deu um olhinho, o cara falou, sacou. Mano, eu fiz um argumento, um textão de Facebook, falando 5 fatos porque o Sacou, o Koscielny é melhor que o Sacou, mano. E não o Koscielny é melhor que o Sacou. Eu não aguentei, cara, me revoltei. O maluco falou que o Sacou é bom, velho, vai tomar no cu. Mano, se meia perna do Tio Rei é melhor que o Sacou inteiro, então não é muito difícil ser melhor que o Sacou, velho. É verdade. Cara, mas o Sacou é muito ruim, mano. Não dá não, velho. O Koscielny é melhor que ele. É bem melhor que ele na realidade. Não é pouco não, viu? Ah, eu lembrei quem é o cara, outro cara que o Liverpool contratou errado. Contratou o Sacou e contratou o Zuma, que tá na porra do Chelsea. Zuma é melhor, né, mano? Nossa, Zuma é muito melhor. Nossa, muito melhor. Zuma é melhor, né, mano? E sabe que o Zuma parece, mano? O carinha do Star Wars, mano. Puta, é verdade. Cansado. Caralho, mano. É, o Vivi cansado, tá ligado? Só. Caralho. Mas não é porque ele tá cansado. O Zuma tem fique, mas é que ele parece cansado sempre, né, mano? Porra, mano, é verdade, caralho. Cara, mas, ó, mudando um pouco de assunto, cara. Eu acho que no próximo filme do Star Wars, mano, o Finn vai até matar o pessoal que é aliado dele pra destruir a Estrela da Morte, cara. Vocês não acham? Por que você tá comentando disso? Porque os fins justificam os meios. Esquece. Pelo amor de Deus, vamos pra arte do rolinho? Vamos pra arte do rolinho. Nossa, doeu essa. Não, vamos pra caralho, rolinho. Eu achei muito boa, cara. Nossa, não. Não, vamos pra arte do rolinho. Não, esquece futebol mundial. Vambora. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então bora pra mais uma arte do rolinho. Esse momento, que momento é esse, Lozecan? É, não sei, acho do Voli. Que broxante, mano. Ai, meu Deus do céu. Que momento é esse, Lúcio? Que é arte do bolinho. É uma coisa que saiu concorrentes de uma, do Big Brother aqui, viu? Nossa. Tá disputada a prova da liderança. Nossa. Oi, Romar, que momento é esse? Um momento mágico e maravilhoso. Olha só, o Romar sabe. Podia ter passado o roteiro ali no Skype, né? Claro que não. Não ia, ter, não ia ser interessante se eu passasse, né? Todo mundo aqui já passou por esse momento em que eu pergunto que momento é esse e a pessoa não sabe do que eu estou falando. Teve uma vez que eu falei que esse momento é mágico em dois pulmões. Verdade. Bem, então isso aí é arte do rolinho. Arte do rolinho. O que, que você faz na arte do rolinho, Prime? Na arte do rolinho? É, o fã. O que, que o fã faz pra arte do rolinho? Ah, porra, tô no Ragnarok aqui, mano. Uma hora que Bom, o fã do Prorrogação, na arte do rolinho, o que, que ele faz? Ele conversa com a gente, somos os integrantes do Prorrogação. Ele pode enviar comentários em prorrogacaldeluxe.wordpress.com. Ele também pode falar nas nossas contas do Twitter, que estão no post, né? Ou falar diretamente com o Twitter oficial do Prorrogação. É, ele também pode mandar um e-mail para prorrogacalcast@gmail.com, acertei? Sim. Acertei, tipo... E... Acertei? E, porra, pera aí que eu tô abrindo o post aqui. E acho que é só, né? Acho que é isso que ele pode fazer. Não pode fazer mais nada, não tem? É assim, ele poderia falar com a gente pelo Facebook, né, Craig? Não, ainda não. Pode não. Ai, meu Deus do céu. Bem, estamos de férias, então nós estamos lendo e-mails e comentários, né? Mas eu queria dizer que o Panapol fez sucesso. Fez? Panapol, sensacional, viu, Carlos? É muito bom aquele vídeo, cara. Panapol é sensacional. E agradeço ao Facebook, porque agora os vídeos do Facebook e links, eles aparecem no nosso site. Pô, aí sim, cara. Porra, fiquei felizão, tá ligado? Porque o Panapol é uma página. É a página lá do Panapol, que é do futebol. Tá? É, pô, eu tentei procurar, mas não achei muita coisa sobre eles no YouTube. É, do Facebook, é a página do futebol. Que é, aí tem lá o Panapol. Beleza. Tá. Quer que eu fale aqui? Já catei. Sim, hoje. Mande o que teremos para esta arte do rolinho, Carlos. Então, eu mandei pra tu, tá? Que depois eu vou passar aqui pra galera. É. O primeiro vídeo é um vídeo. É, a gente tava falando já dele, então eu resolvi catar essa caneta que eu vi esses dias. Nani! Olha só. Olha só. Cara, hoje tá tão especial que só é só a gente. Os dois primeiros são bem diferentes. O primeiro do Dani, e é uma. Pô, é um rolinho de respeito, velho. Na boa. Porra, vale muito a pena. O Nani, ele é muito habilidoso. Ele dribla e tudo. E depois ele erra. É sempre isso. Ele faz, puta, um drible, um chapéu, sei lá. E ele erra. É sempre assim. Aí o segundo, cara, que eu falei que hoje tá especial, tá diferente, né, e tal. O segundo, velho, é uma caneta do Maris. Do lado do Leicester, tá ligado? Na vibe aí, só que não é uma caneta comum, é uma caneta em outro senhor do rolinho, tá ligado? Em outro mestre da arte, que é o Hazard. Olha, eu acho muito arriscado isso. O Marius correu um sério perigo. Entendeu? Porra, já vai que tu dá um rolinho e o mal vai lá e também te dá um rolinho ao mesmo tempo, tá ligado? Olha a merda. É tipo quando tu tá numa jogo de luta e dá nego dá dois especiais ao mesmo tempo, tá ligado? É, mais ou menos isso. Então. E aí o terceiro, velho, Gareth Bale aí pra finalizar. Tava jogando pouco, garoto, né? Só 6 gols e 2 jogos, só isso. E aí, pô, resolvi aqui, pô, caneta linda que ele dá também. Dando aquele driblezinho que você puxa de calcanhar assim, tá ligado? Com a bola, porra. Caneta perfeita, então tá aí os 3 de hoje pra fechar. O Bale que ele tá tentando... Ele tá tentando muito forte tirar a ideia da mina de carvão, né? Com aquele... Por quê, mano? O negócio do cabelo, né? Ele tá tentando parecer diferente. Como é que tá o cabelo do B agora? Tá comprido daquele jeito lá? Ele tá com coque, samurai, sabe? Aham. Porra, é verdade. Ele tá tentando fugir muito da ideia. Eu acho que ele devia adotar, voltar a boina. Também acho, mano, também acho. Acho que ele devia voltar a boina. Sabe, né, quem é outro garoto da mina de carvão? Esse é o garoto da mina de carvão real. É o Vard, mano. É o Vard. O Vard é um garoto da mina de carvão também, não é? Ele é operário, né? Ele é operário. Ele é operário. Ó, o Vard é revolução industrial, Crysin. Ele é revolução industrial. O Vard tem uma cara engraçada, mano. Você olha pra cara dele assim, dá vontade de dar risada. Ele não tem cara daquele menino que quando criança limpava a chaminé? Tem. Tem? Ele é o cara que limpa a chaminé pro Papai Noel chegar, é isso? É, cara. Não, ele limpava a chaminé porque ele era pobre mesmo. Exato. E esse era o que as crianças faziam na época pra ter comida. Ai, meu Deus, cara. Você tá tentando ajudar aqui as criancinhas do prorrogação. Calma, que ele é pobre mesmo, porra. O pai dele batia na mãe e bebia. Nossa, cara. Nossa, ele tem muito cara de moleque, o pai bebia, mano. Sim. Tem muita cara, velho. Caralho, você olha pra ele, ele tem meio que aquelas olheiras, moleque cansado, né? Mas tudo bem. É, então é isso, uma análise aí da vida de Vard, né? Então vamos embora, que a gente tem que encerrar o podcast e não temos bolão por enquanto. É isso aí, mais uma prorrogação, longo como sempre, né? Falamos muito, é bom falar muito, na pré-temporada, quando todo mundo acha que não tem nada a falar. Como a semana 100, velho, garanta isso como dois, velho. Hã? Com a semana 100, velho. Com a semana 100, exato, estão compensando o assunto que faltava, né? Sim, pô. É verdade, é isso aí, né? Várias rodadas. O Wendell Lira ganhou essa parada aí faz meses. Não faz meses, né? Mas... É, e a gente não comentou por quê, né? Eu não sei, entendeu? Por quê? Eu também não sei por quê. Eu não sei. O cara vem aqui e fala, porra, tô com dor de cabeça, não bora gravar não. No dia seguinte tá gravando podcast com outro. Caralho, eu verdade. Gravei! Caralho, velho. Ah, mas aí, na moral, tu acabou de mancar o maior namorado ciumenta, mano. É mó acudice tu, moleque, me escreve. Nossa, cara, eu não gravei nenhum podcast... Veja bem, não gravei nenhum podcast, fui pro hospital e ainda tenho uma guia aqui pra comprovar. Veja bem. Já tô ainda aqui. Caralho, olha só, agora não tô tendo... Largou a gente aqui esperando pra gravar a prorrogação. Eu avisei, caralho! Eu mandei mensagem, caralho, filha da puta. Por correr, então. Foi falar de Globo de Ouro. Foi falar de Globo de Ouro no Caspin Show. A gente nem gravou nenhum cast, mano. Caralho. Mas tentou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente ia fazer... A gente ia ter muita coisa pra gente gravar. Tamo tentando. Tá difícil. Começo de ano, tá difícil. Tá difícil. A galera aí... Porra, é foda, né? Tá difícil a galera aí gravando outros podcasts. Tá foda. Caralho, eu não gravei nenhum podcast. Caralho, filha da puta. Tá achando ruim? Grava você! Filha da puta. É fâmero, Mark. Acredito. Uma coisa. Cry, vê. Eu cheguei a comentar no Prorrogação sobre a instituição oficial da regra do bolão. Você está fazendo isso? Sim, sim. No Word. A gente viu aí... No Word. Tá no mundo. Pra mostrar que é sério. No Word. Cara, e a gente viu aí... Você pode dar um spoiler aí pra galera de... Um adendo da regra? Um adendo? Putz, tem vários adendos. Mas tem um que é o seguinte. Caso num ano... Em que, caso no ano em que o Arsenal seja campeão da Champions League ou se o Botafogo seja campeão brasileiro, você pode sacar uma dessas cartas. E essa carta diz o seguinte: eu fiz uma alteração da regra para deixar mais inteligente. Se você sacar a carta Arsenal ou a carta Botafogo, você, se um desses times ganharem o título da Liga dos Campeões ou do Campeonato Brasileiro, você você poderá ser campeão do prorrogação, então mesmo tendo perdendo eles, entendeu? Campeão do bolão, mesmo perdendo ele. Porém, se você perder, se você sacar a carta e perder no caso, o Arsenal não ser campeão ou o Botafogo não ser campeão, você automaticamente terá que pagar prenda. Olha só, complexo. Gostei. Complexo. Eu me confundi toda na hora de falar aqui, porque eu não esperava que você fosse fazer isso. Sim, mas eu gostei, eu entendi, eu gostei. Olha só que interessante, hein? Eu só gostei que a zoeira tá bem alta, então tá bom. É, não, eu gostei que você já puxou essa carta já, né, Craig? Puxei. Mas olha, vale dizer que o Lozekan e o Tomás tem que pagar a prenda de qualquer jeito, né? Eu só participei duas vezes, hein, velho? Mas você sacou a carta e o Mamute, tá escrito aqui. Agora a sua prenda é uma tatuagem de um mamute na frente. Do mamute pequenino que não sabia voar, né? Tatuando na bunda do Aaron a cara do mamute. Caralho. O Prime vai ter que tatuar a frase: Wenger é meu pastor e Champions me faltará. Champions me faltará é foda, mano. Sempre você falta é uma frase excelente. Caralho. Bem, então é isso. A gente tá acertando as coisas. O bolão volta quando começa o Campeonato Paulista. Com a regra. Ué, por que não quando com começa regra. O gaúcho, só pra saber, assim? Porque aqui ninguém liga pro bando de racista. Ah, tá. E se o Minas Rio começa semana que vem? Ai, caralho. Não sei o que é pior, mano. Isso aí, o gaúcho. Caralho, a gente começa quando o calendário do futebol inicia, que é quando começa o Paulista. São muito bairrismo, né? Cara, podia começar só mais a Champions League. Tá? Por que você não vai no único Habib's que tem na sua cidade? você mede a qualidade de um campeonato, a qualidade de um governo, qualidade de um estado, por quantos Habib's existem na região? Como a região de Porto Alegre só tem um Habib, então a gente sabe que é uma bosta. Não, aqui é Europa, então, né? Garanto que em Londres tem muito mais Habib's que aí. Mas falando sério, será que tem Habib's fora do país? Tem. É a maior rede de comida árabe do mundo. Tem fora do Brasil. Tem. É só aí que não tem, cara. É. Não, sabia que no Rio Grande do Sul Pepsi vende mais que Coca? Caralho. É outro país, mano. É outro país. Aposto que não vende convenção lá. Faz 100 anos, tá ligado? Aposto que não vende convenção no Sul. Mas eu prefiro Pepsi que Coca. Eu também prefiro. Eu não gosto de, sabe que eu gosto de Coca. Eu gosto muito de Pepsi também. Eu prefiro Pepsi que Coca. Na verdade, eu prefiro Mineirinho. Na verdade, de todos, eu vou preferir sempre um Dolly, um convenção mesmo. Pô, não vai saber prefiro, que eu prefiro terminar o podcast agora, porque já é 4 horas da manhã. Eu prefiro. Exato. Ah, moleque, tá de férias, moleque, os criados. Ou não? Ah, não, tá, não é pública, putz. Ou tá de férias? Tô. Ah, então ainda tem mais meia hora de podcast. Então foda-se, velho. Então foda-se esse povo. Vamos falar mais mal de alguém, vamos lá. Caraca, não, moleque. Vamos parar aqui. É isso, galera. Obrigado por esse podcast do Prorrogação. Agradeço a todos pela participação. Por todos os ouvintes que escutaram esse podcast até aqui. Até a próxima. Tchau. Ninguém. Dá? Tchau. É, então tá, ó. Sábado tem jogo do Grande Sport TV contra o Danúbio e apresentação do novo uniforme. E vão ver a prova do líder do Big Bang. Vai ser legal muito quando cortar tudo isso, né? Vai cortar, cara. Demoraram muito pra dar tchau. É. Careful now what you step in, you go. The Ash King's made of ashes, the Ice Queen's made of snow. And Archer, where you left him, with his arrow stuck inside a peach. Awake on your crutches in the moonlight, Archer on. Step in you. ice kings made of asses, the ice queen's native snow. And Archer, where you left him with his arrow slightly out of reach. Impossible raver on your deathbed, Archer on the ashes, the Ash King's made of snow. And Archers, where you left him with his arrows all in a heap, staple to the neck of the storm, Archer on the beach. Your step in, you go. Careful now, watch your step in, you go. Acho que é Mr. Shake, uma parada assim. Ah, não conheço. Aqui tem um Habib só. Como em assim? Em Porto Alegre só tem um Habib? Sim, e ele tinha um puta de um lugar assim, grandão e tal, e daí ninguém... Não, é impossível, existe só um Habib em Porto Alegre, mano. Cara, aqui no sul ninguém é de Habib, na real. Nossa, mano, aqui, mano, a vida se resume a Habib's. Mano, aqui Habib's, porra, é foda, mano. Moleque, aqui Habib's, o significado de Habib's é pós-cachaçada, tá ligado? Tu saiu à noite, não tem lugar... Eu tô falando sério, tu saiu à noite, tu não precisa nem beber, tá ligado? Tu saiu e voltou tarde pra caralho pra casa, tá ligado? Tu vai parar no Habib's, porque é o único lugar aberto. Aqui é 24 horas. Aqui não, aqui é no Mac mesmo. Pô, o Mac é 24 horas desde quando? Aqui é... E vocês são ricos também, alguns, né, mano? Não, o Mac tá, não é muito difícil. Pra... Isso, é que aí não tem Habib's, aí o McDonald's viu uma possibilidade não, de... Aqui vão pro Habib's também, mas a maioria, assim, 80%... Você falou que tem um Habib's em Porto Alegre inteiro, cara, isso não é possível. Tem um só. Caralho, não é possível aqui em São mano, Paulo. Mano, aqui tem um a cada três quadras, mano. Em Nossa. Você é louco, mano. Como é que vocês vivem, hein, mano? Morre de fome, velho. É. Ah, mas é que eles são todos playboy, né, mano? Claro, tudo. São tudo playboy. Cara, eu acho que o único McDonald's que tinha 24 horas que eu lembrava que era o que tinha aqui no meu bairro, na Taquara. Mano, aqui pra cada McDonald's... Eu não lembrava nenhum, mano. Pra cada McDonald's aí, tem 10 Habib's. Aí tem entrega de McDonald's, não tem? Aqui tem. Aqui tem, mas é caro pra caralho. Tipo assim, tu compra o... um hambúrguer, tu paga um outro hambúrguer pra nego entregar, tá ligado? Nossa. É pra, tipo assim, o maluco vira, tipo assim, tu vai comprar um Big Mac, tá ligado? Tipo, 20 pau, tá ligado? Aí tu vai lá, o maluco fala, ah, mas a taxa de entrega é 8 reais. Tu, porra! Caralho! Você é louco, pede uma pizza, né, mano? Pô, nessa vibe, tá ligado? Porra, liga pro Habib's. Liga pro Habib's. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida, tá ligado? Pra mim nunca entregou e não entregava em nenhum lugar. Eu não sabia que entregava McDonald's. Entrega, quem entregava. Não, cara, o mais engraçado não era isso. Tipo, o mais engraçado é que o McDonald's entregava aqui em casa, tipo, o cara tinha que dar mais volta pra entregar na minha casa. E tipo, o Habib's, o cara... Porra, é motoboy, né? Motoboy é porra louca. Era só o motoboy sair do Habib's, ele ia, tipo assim, ia atravessar o cruzamento, ele tá na rua da minha casa, só seguir reto, tá ligado? O Habib's não entregava na minha casa. Caralho. É nessa vibe. Que maluquice, mano. Eu só queria que o Subway fizesse entrega. Pô, é verdade, não faz, mas é complicado, né, mano? Porque você tem que escolher as paradas lá, tem que falar pelo telefone meia hora com o cara. Não tem iFood pra Habib's? iFood? iFood que não, não tem, a Habib's tem um pobre aplicativo. Chama é claro, pô, essa bag empanga, essa porra, tem que ter um pobre aplicativo. É, bem, iFood é pequeno pro Habib's, mano. Você acha que Habib's, que porra é iFood? Habib's, mano, o Habib's controla, mano. É controla verdade. São Paulo, mano. Controla o tráfico, controla tudo. O preço do Habib's é o que dita o dólar. Mano, pior que é verdade. A gente já definiu aqui que o preço do Habib's define como tá a economia. Olha bem, cara. Uma metade de uma esfirra de queijo é metade de um dólar, cara. É. Cara, tu viu, né? O dólar aumentou, a esfirra do Habib's aumentou proporcionalmente, tá ligado? Cara, você vê a diferença clara da economia, da inflação, direto no preço do Habib's, mano. Não, você concorda. Cara, tu pagar 1,10 da esfirra de carne é sacanagem, já. Isso é, mano, muita 2009, putaria. Assim, 2010, até 2008, quando a economia tava boa, mano, eu lembro que eu ia no Habib's e... Tipo, se você fosse na hora do almoço, você tinha como comer macarrão com almôndegas por 5 reais, velho. Nossa. E daí eu ia direto, mano. Hoje esse macarrão com almôndegas, se não me engano, tá 15 reais, velho. Nossa. Quanto é que é uma esfirra aí? Esfirra? É, depende, uma esfirra. Depende da safra, né? Depende da safra da esfirra, né, mano? Aqui custa uns que 30. Tem a safra, tem a safra de promoção que é 39 centavos, a esfirra de carne. Que é raro, hoje em dia é muito raro. Hoje em dia é raro. Hoje acho que a esfirra de carne tá 1,50 e a de queijo tá 2,40. Nossa. Mano, quando mas já foi 50 centavos. Nossa, não, atrás. Teve época aqui que era promoção, esfirra de carne 25 centavos. Mas hoje em dia tá com pastelzinho de Belém em dobro também, tem que ver isso aí. Porra, todos os dias pastelzinho. Era tipo assim, quarta-feira promoção dupla, tá ligado? Aí tu ia lá e comprava, porra, era 70 centavos e saía por 35, tá ligado? O cara de carne. Era nessa vibe, velho. Porra, a gente chegava lá... Curte de queijo, mano. Não, eu gosto, o que mais gosto é de queijo, mas na hora da fome, né, velho, na pobreza... Não, velho, é de carne que é barata, mano. Mano, sempre é de carne, velho, muito barato, velho, caralho. Mas vocês têm ideia de como tá, tipo, o negócio exterior lá? Porque eu sempre fico também de olho no preço da coxinha cremini do ragazzo, né, mano? Eu acho que é... Ah, mano, o ragazzo, eu acho que não... Eu sei que é da mesma empresa, mas eu acho que o ragazzo, ele é menor, assim. Sim, mas ele é menor, mas é aí que você vê como tá a estabilização ali através do preço da coxinha creme linda, entendeu? Eu, inclusive, acho que aquela parada da bolsa tinha que ser dentro de um Habib's. Eu acho. Devia ficar direto ali, né, eu mano? Eu acho que o creme linda dita mais economia do que a coxinha creme, com certeza. Mas aí não tem burguês. Dita mais é esfirra, cara. A esfirra, não, a esfirra é tipo commodity, cara. É, a esfirra é fundamental. A esfirra é o commodity, e a coxinha cremelie é o royalty. Não, aí tem kibe, aí tem que ver como é que vai funcionar, funciona o kibe também, né, porque... Kibe é importante. O kibe é importante, não, o kibe é importante. Porque o kibe... É importante. Mas o kibe só vale, cara, se for cremelie, mano, porque o kibe cremelie, ele é menorzinho e é mais gostoso. E é mais barato, porque o kibe grande, ele é mais caro e ele não é tão bom. Mas o kibe grande, ele é necessário pra dar aquela diferenciada depois de você comer umas 5 esfirras. Não, 5 esfirras não é o suficiente, cara. Eu sinto uma necessidade. Porque. É... 21, cara. Por favor. Mas 21 eu não aguento, não, velho. 21 esfirra, caralho. Parabéns. O Habib's aguenta? O Habib's aguenta porque é pequeno, mano. Mano, quando minha escola, mano, na Feira de Ciências, tinha uma competição de Feira de Ciências. E quem ganhava a Feira de Ciências, a classe que ganhava, ganhava um almoço de graça no Habib's, além do tudo, tá ligado? Você podia pedir o que você quisesse, entendeu? A sala inteira. Mano, eu vi nego pegando a esfirra, dobrando no meio e colocando um kibe dentro. Meu Deus. Genial, deve ficar foda, mano. Mano, mas... Eu vou fazer isso, Diego. Eu vou fazer isso. O pior é que se você fizer isso hoje, você gasta R$10. Caralho. Não é foda isso, né, cara? Caralho. Mas, mano, cara, quando eu... Antigamente, quando eu... Mano, depois do futebol com os amigos, mano. Tá tarde, mano. A gente pedia pelo menos, mano, era 30 esfirra cada um, velho. Nossa. 30 esfirra cada um. 30 esfirra cada mas um. Era, mas era barato, tá ligado? Tipo, tu virava e falava assim, não, eu quero, porra... Desce só pra mim, porra, 15 esfirras. Tu gastava 5 pau, tá ligado? É, não, 30 centavos também, né, mano? Porra. Sim, né, fica... você pedia 10 esfirras, mano. É, R$15, mais ou menos. Não, porque R$5, 10 esfirras. R$5, mano. Mano, tipo assim, então o negócio... Mano, você terminou o futebol lá, principalmente se era contra. Cara, era muito barato mesmo, cara. É. Porra, se era 39 centavos a esfirra, mano, 10 esfirras era R$3,90. R$5 você comprava realmente 15 esfirras. Tanto que a gente jogava os contra, tá ligado? E aí a grana que saía dos contra, mano, porra, sobrava ainda. Nós comprava e comprava coca ainda, velho. Coca? Não, e suco de laranja, mano. Você, suco de laranja é meio riquinho, né? Mas se você pedia suco de laranja, vinha em dobro. Na verdade, a gente não pegava coca. Geralmente a gente pegava o Dolly ou Convenção, né, mano? Dolly? O Dolly ou Convenção, porque... Não, porque... Convenção é foda. Porque você... Eu lembro que quando a propaganda da Convenção era um ator da Malhação que fazia... Mano, porque a coca era 2 e pouco e a Convenção é 1,25, mano. Mano, hoje é que a coca é 2 e pouco, mano. Você tá louco, mano. Coca é R$5. Não, antigamente, Crave, eu não tô falando agora. Falando há muito tempo atrás, entendeu? Isso aí, na época que eu tava no ensino médio, você ia pegar uma coquinha pra você, mano. Velho, mano, você pega a convenção que barato. No ensino médio, coca ainda era caro, cara. Eu nem lembro quanto que era o preço da coca na época. Coca era caro pra caralho. Sempre foi caro pra caralho. Não. É, em bar de colégio sempre é caro, né? Não, hoje é caro pra caralho. De colégio, então, nunca se compra nada no colégio, né? Não se compra nada no colégio, não. Não se compra nada no colégio. No meu colégio não vendia coca, mano, não podia. No meu colégio vendia, de latinha. Mas vendia, tipo, hambúrguer, mas não vendia coca. É? Caralho. O meu tipo, aqui tem uma proibição do colégio vender, mas no meu vendia, na cara de pau, vende, foda-se. Proibição? Por quê? É, sei lá, tem uma proibição aí. Mas no meu colégio também tinha essa, tipo assim, colégio do governo aqui do estado de São Paulo. A escola pública, em teoria, não podia ter esse comércio mesmo dentro do colégio. Só que aí tinha um tiozinho lá que ele comprou, tipo, uma loja no terreno da escola, tá ligado? E aí ele tinha... A loja era dele, não tinha nada a ver com... governo, ele não tinha nada. Caralho, a ver com que maracutaia, né? Ele era tipo a lojinha dele, o comeu morreu dele, tá ligado? Entendeu? E aí ele vendia os bagulhos dele lá, mano. Ele não tinha nada a ver com a escola, tá ligado? Maracutá do cara. Só que era dentro da escola, tipo assim, no pátio da escola, tá ligado? Cara de pau. Tipo, chega lá, sei lá, vigilância. Mano, você sabe que não pode vender nada dentro da escola? Porra, mano, isso aqui é minha loja, velho. Eu tenho culpa que se em volta tem uma escola. Mano. Ué, velho, amiga minha, uma conhecida minha da minha sala, ela vendia, qual que é mesmo? Trufa, tá ligado? Que ali a mãe dela fazia. Cara, tipo, até nego do próprio colégio comprava, tá ligado? Ah, mas é normal. Não, mano, a menina da minha sala fazia torta, mano. Fazia torta, vendia muito, cara. Todo... Nossa, essas porra vendem pra caralho dentro do colégio, cara. Até porque, tipo, tu chega numa cantina do jornal. Porto Seguro. Não, mano, eu tenho que contar a história que minha irmã tava me contando. Ela foi pro mesmo colégio que eu fui pro ensino médio. Ela tava me contando como é que ficou o colégio. Começou uma menina vendendo bolo, essas coisas lá. Do nada, isso se alastrou pela escola. a galera começou a vender tudo. Todo mundo tava, começou a ser empreendedor na escola. Até você começou a vender, né? Caralho, mó galera. Cara, mas você falou de vender, mano. Eu lembro que eu nunca vi isso, porque foi no período da noite. No período da noite da minha escola, falavam que tinha um maluco que vendia maconha dentro da escola, mano. De noite sempre tem. Vendia maconha dentro da escola, mano. Vendia. Cara, entendido, né, mano? É outra coisa. De noite sempre tem. O cara tá por dentro, né, mano? Porra, caralho, mano. Mano, caralho. Olha o School Days aí de novo, hein, Crush? Caralho, mano. As histórias, não acaba. Mas, aí não tem Burger King também? Vamos gravar, mano. Ah, ninguém come Burger King, seu burguês. Eu como, cara. É bom, eu como, é bom, cara. Eu nunca como essas coisas. Eu como só quando o salário cai. International Superstar Soccer Deluxe.